Eu consegui fazer, eu te falei, né, a façanha que eu consegui fazer, né, Sim, trocar, sim. né? Nilson tá com. Pá, Largou o PC da do eu tô com o Ben 10 PC, agora. ó. Eu tô com o PC, maluco, e puta que pariu, isso que é um computador, velho. Tá que pariu, velho. Ô, Na Nilson, moral, tô até. agora ele vai tirar onda de rica. Ó, eu tô com 16 GB de memória. Olha aí. Um FX 8320 com 8 núcleos. Só faltou agora, sabe o quê? Uma placa de vídeo me rodar pra me virar Master Race. Agora eu quero ver ele liga a máquina e não tem dinheiro pra pagar a luz, porque gasta muita luz. Seu rabo. A máquina tem tanto cooler que vai sair voando. Você está ouvindo Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo, e aqui comigo hoje, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí de volta, mais uma viagem no tempo, com muita nostalgia, dessa vez a equipe quase completa, mas tá valendo, tá valendo. Não pode falhar. Junto conosco aqui ele, Neilson Lope. E Neilson ama o RPG, é o caralho. Aê! Ai, no coração. Isso aqui é amor, então quer dizer que o RPG que você ama é o caralho. Esse eu não joguei, não, velho. Não, eu amo uma vina, não caralho. Ih, já começou a baixaria já na vida, tudo vai lá. Ai, não! Uai. É cheio de pi esse troço aqui. Aqui também conosco ele, Zupão. Fala aí, galera, beleza? Eu só digo o seguinte pro cast de hoje, cara. Rei, modo rage igual a on. Vamos nessa, cara. Vambora, vambora, vambora. E chamou pra porrada. Olha só, olha só. Aqui também ela, Baianeta. E aí, galera, de boa? Na lagoa? Ó, esse cast de hoje, ó, eu não digo nada. Minha fama me precede. Medo, medo. Ok, ok. E agora ele... Ricardo Spider! Aí pessoal, tranquilidade, frase de hoje, né? Sempre aquela expectativa, né? Sabe que minhas frases são pautadas aí na filosofia de vida, né? Tentando deixar a sua vida melhor. Então o esquema é o seguinte: viva cada dia como se fosse o último. Vai que você acerta. Tá que pariu. Pior é que é verídico, né, velho? Cara, que medo de acertar. É, cara, isso é a filosofia da vida aí, cara. É, você pode estar jantando uma ervilha e morrer. Eita porra! Ervilha assassina, tá amarrado isso aí. Certo, pessoal, como vocês podem perceber aí, estamos entre uma galera, né, uma turma. Reunimos todo mundo hoje. Já pensou isso presencial, gente? Ah, já tinha dado morte, eu acho. Ainda mais com a pauta de hoje. Meu Deus do céu. Só faltou o nosso querido Felipe Zu aí, né? Felizmente. É, mas esperamos que futuramente ele possa comparecer aí, ok? Então, gente, vocês viram aí que nós vamos falar sobre a rede dos games, a rede social dos games, né? o alvanista, ou a alvanista, né? Nunca sei como, qual o gênero escolher. Eu acho que seria a alvanista, porque é a rede, não? Exatamente, eu também aposto nessa. Olha, mas daí por que Facebook se chama o Facebook? Boa pergunta. Opa, é mesmo. Hadouken! Eu se chamo de o alvanista, cara. Esse negócio de alvanista aí pra mim não rola, não. Eu digo o alvanista também, mas enfim, né? Bom, então vamos ao nosso recadinho da Desert Studio. Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Certo, pessoal, então vamos logo começar essa discussão aqui sobre a rede alvanista, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, então vamos começar aqui a falar sobre a rede favorita de games, pelo menos a nossa, né? Eu acho que o pessoal, os nossos ouvintes não sabem, mas a maioria não deve saber, ou a maioria sabe, enfim, eu não sei qual a resposta para isso, mas todos nós, os 7 integrantes atuais da equipe, se conheceram no Alvanista. Né? Todo mundo se conheceu no Alvanista, correto? Correto, sim, verdade. Correto. Isso. Sim. Então, o MachineCast deve muito ao Alvanista. Então, para homenagear a rede, né, e todos os integrantes da rede, hoje nós vamos falar sobre o Alvanista. E o primeiro item da nossa pauta aqui é como você conheceu o Alvanista. Então, eu gostaria de perguntar, Eduardo, entre nós aqui, suponho eu que tu seja a pessoa que mais tempo já está no Alvanista. Ou estou enganado? Cara, eu creio que sim, porque eu me lembro de você ser novato na Alvanista. É mesmo. Então, Eduardo, conta pra gente aí como tu conheceu o Alvanista. Cara, então, eu conheci o Alvanista foi em 2012, saca? Foi no finalzinho de 2011, comecinho de 2012. Quando eu comprei o PlayStation 3, aí eu comecei a comprar a revista PlayStation, né? E numa das matérias da revista, tava falando sobre Alvanista. Olha só, Nilson. Era uma entrevista com o Bruno, parece. Não te dá nostalgia, Nilson? A revista PlayStation, né? A revista PlayStation. Mas no caso de hoje, as revistas, eu acho que fica... Não sei, cara. Sei lá. Não, cara, até que as revistas, assim, elas estão legais ainda, saca, velho? Mantém bastante do... É por causa que hoje em dia a informação chega muito rápido, velho. Não, mas não é isso. Não, eu não tô discutindo a existência das revistas. Não desviem da pauta. Eu fiz um comentário rápido contigo, Nilson, e tu viajou. Eu tô dizendo da nostalgia de achar coisas em revistas. Ah, tipo, sim. Quando a gente descobriu os jogos, as coisas do Eduardo ter visto na atualidade. Olha como é as coisas. Tem muito jogo que você olhava a fotinha e você falava, ei, quero jogar esse jogo. Não é, cara? Segue, Eduardo. Aí eu tava lá de boa, comprei a revista, né? Tinha acabado de comprar o PlayStation. E tinha lá, cara, uma matéria, uma entrevista que me parece que era com o Bruno. Eu vou tirar umas fotos da revista aqui e vou colocar, te mandar pra você colocar no site. Igual aquela selfie que tu tirou lá com a máquina. Cara, pois é, não, meu telefone quebrou, velho. Eu não consegui tirar a foto, saca? Agora em casa eu tiro a foto com o telefone do Rodrigo, saca? Então com a webcam. Vou vir aqui na frente da webcam e filme, entendeu? Ok. É, então, cara, é interessante que eu vi na matéria, tava lá falando, se você, né, sobre redes sociais e tudo. E falando que tinha uma rede que tinha a cara, a exclusividade lá, a cara de games, saca? A rede toda criada para aparecer com games. Você ganhava vida nas postagens, você subia de nível. Ganhava vida nos comentários, né, Doc? Ganhava vida nos comentários, exatamente. Era, né, na antiga Alvanista, isso. Ou no antigo, né, Alvanista, você ganhava vida nos comentários, você tinha lá... A sincronia funcionava melhor do que funciona hoje, dos troféus e da progressão do jogo e tudo mais. Aí vi lá a matéria, cara, e falei, nossa, eu tenho que ver esse negócio, cara. Aí fui na internet, entrei no site... Dei uma olhada em como que funcionava, assim, e tudo. E, cara, criei meu perfil. Tô lá até hoje, velho. Olha só. Beleza. Então, tá aí. Eduardo, né, conhecendo a rede nos meios antigos, né? Olha só. Em pleno século XXI, cara. Tá vendo? Óbvio, só. Eu também peguei essa época aí, Eduardo, que os comentários ainda ganhavam vida. Ah, eu também peguei. Acho que a maioria pegou todos. Todos não aqui pegaram. É, isso, porque é recente. Essa mudança é recente. Aí, é todo mundo aqui da velha guarda. A persona born of sin. No wonder it keeps gaining power. Persona. Bom, então, Tiziana, ou baioneta do Machine Cast, diga pra gente como foi que tu ficou conhecendo o Alvanista ou a Alvanista. Rapaz, a culpa é meu irmão mais velho, que acho que todo mundo conhece o Alvanista, né? Não, que fala é dele, eu não gosto. Arroba MS Vale. Não gosto dessa pessoa aí do Alvanista. Problema seu. Mais velho. Gente boa, gente boa. Ninguém gosta do líder do credo dos assassinos. Meu irmão é a parte legal da família. Aí ele. Eu tava. Peraí, isso é uma indireta pra mim? Quer dizer que eu chamei a pessoa errada pra fazer parte da equipe? Você vai descobrir em breve, eu não sou o que eu vou lhe contar. Começou round 1, cara. Mas meu irmão me mandou uma mensagem falando que ele tinha, né, achado uma rede social que o pessoal só falava de jogos, porque eu sempre comentei muito de jogos com meu irmão mais velho, né? Porque o nosso outro irmão, que a gente tem mais um irmão, ele não se liga muito em games. E aí eu peguei esse vício do meu irmão mais velho, que eu ficava jogando com ele. E aí ele me indicou o Vanista e eu peguei e entrei. Tem 2 anos, mais ou menos. E aos trancos e barrancos, nas tretas e na... Deboice, eu tô lá. Ok, então ficou conhecendo pelo irmão. Isso. Beleza, olha só. Então, Alexandre Zupão, diga pra gente como foi que ficaste conhecendo o Alvanista. Então, eu ouço bastante podcast, né? Então, eu conheci o Alvanista, na realidade, ouvindo um outro podcast, um concorrente aí. Aquele... Quase sem cogumelos verdes, tá ligado? Manja. 99 Brunos. Isso aí. Eu não sei se foi um merchan da rede lá, ou se eles gostaram da rede e apresentaram lá. Eu fiquei sabendo por lá. Mas assim, entrei na rede, dei uma olhada e tipo, não me cativou muito na época. Sei lá, tipo, não tava muito na pegada. Cara, isso foi uma dúvida. Fala. O Bruno do 99 Brunos e o Bruno da Alvanista são o mesmo Bruno? Eu achei que sim na época, eu juro que eu achei. Mas não são, não. Não são, não. São Brunos diferentes. Então, isso aí foi mais ou menos em 2013. Eu não me lembro exatamente em que época de 2013. Mas, cara, desencanei e nem dei bola pra rede. Aí, em 2014, em setembro mais ou menos, acho que eu não lembro por conta de qual jogo que eu tava jogando. Eu queria ver um pouco mais de dicas, queria, sei lá, achar um pessoal pra poder jogar comigo, pra pegar uns troféus online e tal. E pesquisando no Google, em setembro de 2014, mais ou menos, eu achei o Alvanista de novo. E falei, quer saber? Deixa eu criar um perfil aqui e vamos ver que bicho dá. Aí eu criei um perfil, fui aprendendo ali sobre a rede, comecei a seguir o pessoal e daí não parei, cara. Olha aí. Acabou no podcast. Acabou no podcast, cara. Nasceu, tá vendo? Começou querendo o troféu, acabou no podcast. Então, onde será que vai parar isso, hein, cara? Isso aí é aquela coisa, né, velho? Você vai longe pra você achar o que tá perto. Você, tipo, era fã do podcast, foi lá na rede pra achar a galera e pra entrar no podcast. Pois é, cara, olha só. Olha aí. Sempre ouvi bastante podcast, gosto, consumo bastante podcast e acabei em um. Que legal, cara. A persona born of sin. No wonder it keeps gaining power. Persona. E eu já vou aproveitar o embalo aí do Zupão, né? O mesmo, já vou descer na mesma parada que ele. Eu também fiquei conhecendo o Alvanista através do 99 Brunos aí. Isso em 2014, né? E com certeza, Zupão, se tu não tinha certeza se era um merchandise, com certeza era, né? Pelo jeito que foi, né? Então, eu ia corroborar com essa afirmação aí. É. Que realmente foi merchandise, tipo... E eu também. É. É, eles falaram muito bem da rede, assim, na época. Então... Foi um espaço dedicado, ouvi, então... É, e tanto que eles não tinham motivo pra fazer nenhum, que eles nem utilizam a rede, né? Então, é só o perfil do podcast e eles só postam lá os episódios, é só. Ninguém do podcast entra na rede. É. Bom, então eu também já mencionei aí como é que eu conheci. Neilson. Pois é, eu conheci, também conheci pelo 99 Brunos, como você fala. Foi na metade ou no finalzinho de 2013, cara. Que eles estavam falando num episódio específico lá, e no começo, depois no final, eles falaram sobre a rede. Eu entrei pra ver, velho. Falei, vou dar uma olhada, cara. Pô, falaram que era tipo na época eles até falaram que era tipo um, como é que fala? Um Facebook de jogos, né? Aí eu falei, vou lá, cara. Eu comecei a seguir um monte de gente. Uhum. Só que eu ainda não tava habituado ainda com o negócio, né, cara? Sim. E aí, Nilson, eu tenho quase certeza que a gente entrou quase junto, né, Nilson? Eu acho que sim, porque cara. Se olhar as nossas primeiras postagens lá, elas meio que batem as datas, assim. Sim, mas eu acho que minhas primeiras postagens é antes ainda daquelas suas ainda. É? Então, é antes. Desculpa aí a minha prepotência. Não, é... Tô te falando, é 2013, pô, entrei. Ah, tá, desculpa. Pois é, eu conheci sim, cara. Ó, beleza. No episódio dos caras lá. Beleza, beleza. Então, mais alguém falta? O nosso querido amigo Spider. Então, eu vou pegar carona na maioria aí, porque eu também conheci através do 99 Reencarnações aí. 99 Reencarnações? Ok, ok. Eu não lembro se foi 2013 ou 2014, cara. Eu não lembro. Mas assim, pra quem me conhece aí, já sabe que eu não sou lá muito social, né, cara? Sim. E essa história de rede social realmente não é comigo. Tanto que o Alvanista é a única rede social que eu faço parte. Mas é isso, também entrei lá assim, cara. Falei, tava sentindo falta de conversar sobre jogos com mais pessoas, né? Que não fosse a galera que eu encontrasse só no final de semana, assim, e tal. E aí criei meu perfil lá muito descompromissadamente, cara. E aí, tanto que eu demorei muito tempo a começar a seguir pessoas. Eu sempre recebia aquele aviso assim, olha, você não está usando a rede direito, deixa nos mostrar quão é legal é seguir pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, isso ficou uns 6 meses, assim. Até que eu comecei a seguir pessoas e tal. Falava bem assim, hein, cara. Falava, olha, você tá muito antissocial, por que você entrou aqui, filha da puta? Então, mas sabe que se tivesse um troféu assim, o antissocial, acho que eu tinha pego, né, cara? Mas esse ponto do Spider foi o que trouxe ele pro MachineCast, porque quando eu encontrei o Spider, todas as postagens que ele postava ou ele comentava, era só coisas relevantes, cara. Não tinha espelho do Facebook no Alvanista, nas postagens dele, nos comentários. Aí eu fui e conversei com ele. Pô, cara, tudo que tu coloca é relevante, só assuntos relevantes, coisas legais, e eu queria saber se tu não quer gravar um podcast com a gente. Perguntei se ele conhecia, disse que conhecia, mentiu, mas eu fiz de conta que acreditei. Você perguntou se eu conhecia o podcast, eu falei, conheço, né? Eu não falei não. E aí ficou, tá aí. Tamo aí, né, cara? Tamo aí. Ainda bem que deu certo, né, cara? Deu certo, é. Mais ou menos, né? É, tu disse que deu, né? Tu tá dizendo que deu. Mas enfim, então o pessoal ficou sabendo aí, então eu acho que a gente deveria, né, agradecer em primeiro lugar aí ao podcast 99 Vidas, né, que foi o que deu a fonte pelo menos para 4 dos nossos membros aqui, porque o Felipe, eu sei que ele não conhecia o 99 Vidas antes de me conhecer pelo Alvanista, então ele já conheceu o Alvanista de outra maneira. Provavelmente na leitura de e-mails, se ele participar, ele vai dizer como ele conheceu o Alvanista, ok? Então eu queria deixar aqui o nosso agradecimento ao podcast 99 Vidas. Muito obrigado aí por fazer que todos nós nos encontrássemos, ok? Então vamos para o próximo ponto aqui. Pontos positivos do Alvanista. Gente, para mim, o ponto mais positivo do Alvanista é falar de games. É, eu nunca imaginei uma rede social só de game, né? Apesar de, depois nos pontos negativos, eu vou falar algumas coisas que me incomodam. A maioria é games, então é fantástico, cara. Eu fiquei deslumbrado quando eu entrei no Alvanista e vi aquelas coisas de game, adicionando tal game. Oh, eu perdi várias tardes só preenchendo os jogos lá que eu tinha aqui no jogo, que eu nem lembrava mais, cara. Eu até hoje não terminei minha lista. Eu também. Ah, mas isso é uma sim, coisa bem gostosa de se fazer, cara. É bom, você ir revisitando lista por tipo de console e adiciona os jogos que você teve, que você jogou, dá uma notinha. É muito gostoso fazer isso. É legal. Eu terminei. Tá. Oh, conseguiu? Tava demorando diferentão se manifestar, né? Não é? O Neilson foi lá no Select All. Joguei, eu tenho 1555 jogos que eu joguei e alguns eu zerei. Olha alguns, aí. Alguns, deu pra zerar de uns 1200 por aí. Olha aí. Olha lá, Pikachu das Galáxias. Ok, ok. Então, pra mim, o primeiro ponto é os games, né? E o segundo ponto são as pessoas, cara, os integrantes da rede. Porque tem muita gente, cara, que, porra, do nada, assim, a gente conversa, fala, comenta alguma coisa e o cara, mesmo que ele discorde da tua opinião, as pessoas conversam educadamente, cara, muito. Isso pra mim foi uma grande surpresa, porque é muito diferente do que era no Facebook. Hoje no Facebook, se tu bota algum comentário, meu Deus do céu, cara, é uma metralhada de agressões, sabe? Mentira! Sério? É uma metralhada de agressões? É. Só abre a boca? É. E no Alvanista, salvo algumas exceções, é muito diferente, cara. E é muito bom de compartilhar ideias e opiniões no Alvanista. Pelo menos comigo é. Então, eu, já que a Tiziana se pronunciou aí, diga, quais os pontos positivos do Alvanista pra ti? Rapaz, pra mim, o ponto mais positivo do Alvanista foi que era um lugar que eu podia falar sobre as coisas que eu gosto e não ser discriminada por isso. É, sendo mulher e gostando de game, é uma bosta pro mundo, né? Porque você fala qualquer coisa e nego já vem com propriedade dizendo, ah, porque você é menina, você não sabe jogar. Mas isso é pra virjão, né? Porque o desejo de todo gamer masculino é ter uma girl gamer, né? É, então, mas aí cai naquele outro problema, né? A mulher que joga, ou ela não entende de game, ou só serve pra isso aí, né? Eu não acho isso não, hein? Nem eu. Que não sirvo pra isso aí de jeito nenhum. E aí, sobra o quê? Não entende de game, não gosta de game, só joga Zelda. Né, Deus? Não é só joga Zelda, é Zelda em HD. Eu tinha remasterizado em todos os consoles. E aí, caralho, no Alvanista, pela primeira vez, eu pude conversar com as pessoas e as pessoas de igual, me ouvirem e considerarem as minhas opiniões, isso, entendeu? E aí eu me senti bem com isso. Eu lembro de várias discussões de games. Cara, sinceramente, nunca tratei nenhuma mulher assim que joga, que são raras, assim, com preconceito, cara, nunca. Mas a Neilson, você é o Pikachu das galáxias. Não, sério. Ótimo, você não ia fazer. Mas Neilson, raras até a gente conhecer o Alvanista, porque como tem, né? Eu tô falando pessoalmente. Sim, pois é, mas no Alvanista tem pra cacete, né, cara? Porque em 98, 99, uma vez sentou uma menina do meu lado, eu com aquela cara de nerd, a menina sentou e falou bem assim, os meninos falaram que você joga Resident Evil muito bem, eu fiquei olhando pra cara da menina, falei, caraca, velho, é mentira isso, cara. Aí tu casou com ela? Não, eu pensei, não tem? Quem dera, a menina é bonita pra caralho, meu amigo, não é pra mim, não. Olha só. Besta. Segue-se. Pois é. Perdeu a dele. Mas para mim, o ponto positivo assim, em Master é esse, assim, que eu pude finalmente falar sobre coisas e tirar dúvidas e perguntar e interagir. Olha só. Sem ser discriminada, né? Que legal, que legal. Para mim foi isso. E me aproximou até mais do meu irmão, assim, porque a gente interage bastante. Porque eu moro em São Caetano do Sul e meu irmão mora em Salvador, né? Uhum. A gente se vê raramente, assim, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano no máximo. E com a correria da vida, a gente acaba sempre se interagindo pelo alvanista mesmo. Olha aí, olha aí. Que legal. Então, pra mim, são os pontos positivos, assim. Que legal, que legal. A persona born of sin. No wonder it keeps gaining power. Persona. Então, Zupão, fala pra gente aí os teus pontos positivos do alvanista. Bom, uma coisa que eu achei bem interessante aqui é que a gente pode expor projetos pessoais, assim, né? O caso do podcast aqui é um exemplo, mas tem muita gente que faz ilustração, programadores, que é o meu caso, tem gente que é escritor, tem gente que faz modelagem 3D e pode ser aliado a game ou não, então a galera expõe, pode rolar parceria, isso é muito bacana, tem muita gente que faz isso lá, a gente critica, dá opinião, isso é bem legal, assim. Você pode formar parcerias, né, com a galera, montar um time para fazer, sei lá, cara, desde criar um jogo que é o que tem mais a ver com a rede, ou criar um podcast, ou igual a galera da Level, que criou um portal com, sabe, com outros fins, ou tem a galera da zoeira também, que posta um monte de conteúdo bacana. Uma outra coisa bacana aqui é juntar a galera para jogar time online, né? Então, você quer jogar lá um futebol, ou algum jogo de luta, Mortal Kombat da vida aí, não tem ninguém pra jogar. Futebol com carros, né, que é a moda, né, Osipão? Puta merda, é Rocket League aí. Cara, eu queria jogar essa bagaça aí, véio. Pena que eu não tenho um PS4. É legal, cara, é legal. Tem PC, dá pra jogar no PC. Não, mas meu PC da Xuxa não roda não, cara. Tu também tem PC da Xuxa? Eu tenho um notebookzinho com uma configuração boa, cara, mas é notebook, cara, não, placa de rede é genérica. Olha não. Aí, até o Nilson vai jogar Rocket League agora. Ah, o cara tem. O PC do cara é um drone, né, velho? O cara montou um mainframe lá e botou 5 ventiladores lá, cara. Ok, ok. Mais algum, Vospão? Não, um último ponto é assim: sincronia com outras redes. Isso foi um dos fatores mais fortes que me levou pro alvanista lá no início, né? Uh-huh. Você poder sincronizar a tua PSN, o Steam, mesmo. As suas conquistas. E você ter ali. Sabe, você fazer um tracking de tudo isso, né, cara? É legal mesmo, é legal. Isso é uma coisa bem bacana, assim, que você não tem em outro lugar. É que, assim, tem rede social lá de fora, né, que tem funcionalidades assim. Não sei se apareceu antes ou depois do alvanista. Mas como ela foi a que eu descobri primeiro, o negócio funcionava legal, pelo menos no início. Funcionava bacana. E isso foi um ponto que me chamou muita atenção e daí eu segui em frente. É isso aí. Ok, ok. A persona born of sin. No wonder it keeps gaining power. Persona. E Spider? Cara, pra mim, pontos positivos, um que você mencionou aí, que pô, finalmente eu pude encontrar um lugar que tem lá todos os jogos que eu joguei e classificar, sabe? Tipo, tem, joguei, acabei e tudo mais. Isso pra mim é um dos pontos mais bacanas, assim. E como o Zupão tinha comentado aí, é bem prazeroso fazer essa tarefa, né? Apesar de tomar tempo, mas é bem prazeroso. E outra coisa bacana que eu achei é que esse esquema de você seguir as pessoas... Né? Tipo, acaba que você encontra pessoas que falam o mesmo assunto que você, ou gostam dos mesmos jogos que você, né? Facilita bastante a discussão, assim. Então, na procura de conteúdo, ou nos conteúdos que você quer participar, você consegue filtrar bem, assim, sabe? Só você, pô, essa pessoa que eu sei que gosta de RPG, ou gosta disso, daquilo, você clica lá, você já vê as postagens dela, você já pode interagir naqueles assuntos que você acha bacana ou não, né? Você tocou no RPG só de sacanagem, não foi? Claro. Propósito. E... É um miserável mesmo. E outra é assim, pô, às vezes eu quero alguma coisa de um jogo, né, cara? Então eu vou lá, procuro o jogo direto, clico lá no jogo e tem as últimas informações do jogo que tá acontecendo naquele momento, né? Um esquema que eu não usava muito no começo e que hoje não tem mais, que eu acho que era uma coisa que devia voltar, eram as listas, né? Então... quando eu entrei, eu tinha minhas listas, cara, eu tinha lista de um monte de coisa, tipo, tinha top 10 de cada console, tipo, top 10 músicas melhores de cada console, tipo, eu fiz umas listas bem organizadas. Como assim, assim as listas? Eu não entendi, o que é isso? Antes você conseguia fazer listas de qualquer coisa. Uhum. Então, tipo, você tinha as listas e funcionava mais ou menos nos mesmos moldes das críticas. Sim. Né? Você ia lá, criava uma nova lista e tua lista ficava público para as pessoas verem, entendeu? Então, uhum, tipo, se a pessoa clicasse no teu perfil, ela via lá quais são os seus top 10 jogos. Sim. Quais são os seus top 10 músicas, entendeu? E por aí. Legal, legal. Isso é uma coisa que tiraram, assim, numa das mudanças que teve, assim. Okay. E eu fiquei meio triste, assim. Era uma coisa que eu achava bacana, que eu queria que voltasse. Era foda. É, o Edu lembra, né, Edu? Tipo, lembro, cara. O Edu lembra do código fonte do Alvanista. Você tá doido. Tá doido. Essa foi boa. Né? Então, Eduardo, diga. Cara, pra mim... O melhor da Alvanista é igual o pessoal comentou, cara. É você ter liberdade de você poder conversar sobre uma coisa que você gosta de uma maneira tranquila, saca? Você pode postar check-in de um jogo que você tá jogando, comentar alguma coisa, tá com dificuldade, você vai lá e posta, tô agarrado nessa parte aqui. Como é que passa? Eduardo, e tal? Eduardo. Oi. Tu falou agarrado de propósito, né? Cara, pior que não. Pior que não, a gente fala assim mesmo. Ah, eu esqueci que vocês são do Sudeste, então... Ferrou. Aqui no Sudeste é assim. Ah, que bosta. Aí, igual hoje, por exemplo, antes da gente conectar aqui, eu tava na Alvanista, tinha um usuário lá, eu tava agarrado numa parte do Zelda Minish Cap, aí eu tava lá dando uma dica de como que passava o lugar, tu que eu lembrava como é que era. Eu vi esse daí, Du, eu vi, ele falou. Aí, deu uma dica, Edu? Dei, eu achei que tu ia pedir pro Nilson ensinar o cara. Ele ensinou o cara a te desligar o console, tirar o jogo e jogar outra coisa. Nossa, você me deu uma boa ideia, viu? Toda vez que alguém tiver dúvida do Zelda, eu marco no Nilson no comentário. Ouvintes. Vai levar um bloco. Ouvintes do MachineCast aí, ó, a partir de hoje, sempre que alguém tiver alguma dúvida sobre Zelda, marca lá o Nilson lá. Nunca mais vai me ver depois. Vou dar um follow em todo mundo. Segue o Didu. Então, cara, a proximidade de pessoas bacanas ao redor do Brasil que ela te proporciona, saca? São muitas pessoas ali que eu conheci que, cara, são pessoas ótimas, assim, igual vocês, cara. A gente nunca se encontrou, mas é uma família, cara, saca? Ai, que delícia, cara. É isso aí, cara. E tudo graças ao Alvanista, cara. Tipo, é um espaço que te mantém próximo de pessoas que, sabe, que gostam das mesmas coisas que você, que tem ideias semelhantes às suas, que gostam de trocar ideias e informações sobre coisas que você também gosta. É um espaço pra você se libertar um pouco daquilo que você tem que, né, tipo, de ser mundano, digamos assim, pras pessoas. É o nível da conversa, né, cara? É outra, né? É outro, cara. Completamente diferente de qualquer outra rede social. É mais, tipo, cara, dizer elitizado uma coisa assim seria até, tipo, menosprezar, mas é uma coisa, tipo, digamos que é mais de nicho. Com todo mundo que você conversa ali, você tá conversando com pessoas que entendem do negócio, digamos assim, saca? Sim, sim, sim. Em raras ocasiões aparecem aqueles trolls que estão lá só pra causar o caos. Isso, mas isso aí vai nos pontos negativos. Sim, mas tô dizendo, tipo, saca, não é 100%, você não vai entrar na Alvanista, né, só gente massa só, que tem só, lá dentro. Com certeza. Saca? E uma é coisa bem interessante dentro do Alvanista é que em alguns outros lugares a questão social, financeira, digamos assim, né, ela conta muito. E no Alvanista não, o cara pode ter um PlayStation 4 e conversar numa boa com o Nils, que tem ali o Nintendão dele. Ah, vai se ferrar, velho. Não, olha só que filha da puta. Meu PC é melhor que o seu, Dani. Nossa senhora. Chora agora, chora. Quero ver você chorar agora. Então você pode ir lá na Bahia Pirata pegar uma coisa nova lá pra você sentar e conversar no Alvanista. Ai, ai, ai. Bom, é isso aí, Edu. É isso aí, cara. O espaço é muito bacana, velho. A persona born of sin. No wonder it keeps gaining power. Persona. Então, Neilson. Pô, cara, o que eu acho positivo no Alvanista, cara, é isso, a interação, o nível de conversa que a gente tem com as pessoas que a gente pode... Pô, conheci várias pessoas aí, igual vocês, que eu não conhecia, a gente pode conversar sobre os assuntos de game mais profundamente, né, que no YouTube se... Eu tenho um canal. Se eu expor minha... Porque tem muito... Se eu expor, por exemplo, se eu expor uma ideia minha... Uma ideia não, como é que eu falo? Uma opinião. Uma opinião minha. É só... Cara, os caras... Hoje em dia o cara é assim. Os caras acham que opinião é aquela coisa assim, não tem? É aquilo e acabou. Não é, é só uma opinião, cara. É. Entendeu? Aí os cara faz aquilo, faz um vendaval em cima daquilo, e não, ali a gente pode conversar, tipo, você dá sua opinião, você expõe sua opinião, aí a pessoa expõe a dela e você vai conversando e tal, porque os caras sabem dialogar a níveis de um do outro, que o cara fica tudo ali na paz. Agora no Facebook, se você falar bem assim, pô cara, essa camisa aí... Você nem tá, não tem, você tá falando, pô, essa camisa aí, maneira, o cara... Ô, você tá achando que minha camisa é o quê? 10 conto, pô? Vai se fuder, velho, entendeu? O cara já fala assim, já acha que você já tá... Você já acha que já tá atacando, e você não tá... Pô, você fala, oi, que porra é? Vocês viram por que eu não tô nesse negócio? Spider, você tem razão, tô quase excluindo minha conta agora. Neilson, tu tem que deixar bem claro pras pessoas, essas aí, que opinião é que nem bunda, cada um tem a sua e dá se quiser. Foda-se. É isso aí mesmo. É isso aí. Não, não concorda, Eduardo? Essa analogia. Cara, eu perfeitamente, não... velho. Se Eduardo concorda, ninguém pode discordar. Essa analogia aí eu deixo pro Edu. Olha só o Neilson fazendo igualzinho aquela da Engraçaquete, aquela. Você perderia uma piada com o Big Boss? Aí, claro que não. Aí o outro assim, desviaria para um outro componente. Foi. Ok. É isso aí, cara. É isso aí, Neilson. Então tá bom. A persona born of sin. No wonder it keeps getting hotter. Então vamos para o próximo ponto aqui da nossa pauta, né? Que são os pontos negativos, né, gente? Nada são maravilhas, nada são só flores, né? Nós temos aí a baioneta, que é a prova disso. Que comecem as tretas! Caraca! Chegou minha parte agora. Opa! Então, mete o pau, então. Não, o ponto negativo pra mim, né, já foi falado aí, são os trolls, né, aquelas pessoas que não agregam em nada, sabe, não tem nada a dizer, a única coisa que tem a fazer é criticar, entendeu? Você escreve uma coisa e nego aparece, nunca fala com você na vida, aparece só pra meter o pau, entendeu? Vai meter o pau no próprio rabo, entendeu? Agora, na minha opinião, não. Isso é um porre, sabe? Tipo, você não pode falar absolutamente nada, né? Porque tem uns que... E outros... Sem contar, né, com os jagunços dos spoilers. Ah, são... filhas da puta. Isso aí é foda mesmo. Só Jesus na causa, né? Isso aí cara... é foda mesmo. É, o cara é o pica de ouro das galáxias. Melhor que o Neilson. Ó, pra ser melhor que o Neilson, o cara é muito pica de ouro da galáxia, né? É o Kid Bengala das Galáxias. Exatamente, Edu. O Kid Bengala das Galáxias compra o jogo na pré-venda, não dorme, jogando o jogo só pra contar o fim do jogo na zorra do negócio. Filha da puta. Ah, me ajuda aí, colega. Entendeu? Aí eu já dei unfollow, entendeu? Tenho conhecimento de outras pessoas que deram unfollow nessa pessoa. Recentemente eu tive uma discussão imensa com essa pessoa, só porque eu disse que achava que quem dava spoiler tinha que ter um ataque fulminante e morrer, velho. Eita! Foi spoiler, morreu na hora. O que eu acho uma opinião bem justa, diga-se. Então, mas aí ele ficou retado, né? Doeu. Ai, pisou no calinho, coitadinho, né? Mocinha, não aguento. E aí, super decepcionada, porque eu fiz um negócio com ele, até vendi meu... Qual é o nome dele? Não conheço. Ah, pode crer. Até eu vou já... procurar. Ele é meu seguidor. Eu sigo ele também. O prazer dele é dar spoiler. É o prazer da vida dele. Ele deve ter um pinto muito pequeno, porque... Caraca! Pegue nem dos 5 anos, porque senão ele ia ficar ocupado. Ela lá. Morri, velho. Morri agora, bicho. tem justificativa pra uma pessoa viver dando spoiler pros outros. Não, é paia mesmo. Isso aí é paia pra cara. O cara que faz isso aí tem que cair. Ele tem que cair no cu da areia lá, velho. Sabe qual é o jogo preferido dele, Nilson? Cuidado, viu? Legend of Zelda. Ah, só podia! Só podia, tá vendo aí, ó? Os caras que jogam Zelda fica assim, né? Não é isso não, é porque ele é otário. Tô zoando, eu tô brincando. Você sabe que eu tô brincando. É assim, o otário joga Zelda, mas nem todo mundo que joga Zelda é otário, entendeu? É tipo isso. É tipo isso, entendeu? Mas ele. Ô, Tassiano, tô brincando. Eu sei, Nelson. Meu amor por você só cresce nesses podcasts. Ah, é. Mas ele é um que, se eu pudesse, se eu fosse administradora da Alvanista, eu cortava ele da rede, na hora. Olha aí. Ele cortava na hora, entendeu? Porque ele deu spoiler do Star Wars, gente. Porque, tipo, todo mundo tem a obrigação de assistir a porra do filme, né? Ah, não. Aí eu deletava ele da vida, velho. Entendeu? Eu já tinha assistido, porque eu não sou menina, fui assistir na pré-estreia lá, meia-noite 1. Porque eu sabia que ia rolar essa merda e eu ia ficar muito puta. Então eu já fui assistir meia-noite 1. Mas consegui ficar calada e não abrir a boca, lá, entendeu? Em Los Angeles deu treta lá. O cara saiu do cinema e gritou, né? O fulano morre, e aí tomou porrada. Bem feito. Aí a polícia chegou lá, separou e perguntaram pra eles o que aconteceu. Não, ele apanhou por um motivo justo aí, então ficou por isso. Mas é justíssimo, cara, dar um spoiler desse, ué. Imagina a fila, todo mundo esperando pra entrar. É, aí é foda. Não tem a tela branca do Akuma, aquele especial? Mas eu acho assim, ó, eu acho que a pessoa que... Ah, mas é porque esse jogo tem 10 anos, não interessa, eu não joguei, entendeu? Então assim, se você não tem a capacidade de conversar sobre determinado assunto sem dar um spoiler, a maioria das pessoas é porque quando... você é um retardado. A maioria então das pessoas estudar. Quando bota um spoiler, ela já vai, né, spoiler, lá embaixo, tampadinho, né? Todo mundo faz isso, cara. Exatamente, ó, um exemplo muito claro de uma pessoa assim fantástica, que eu adoro ler os posts, é o Raiden. Ele sempre escreve bem e sempre ele põe uma imagem imensa avisando que é spoiler. Então eu só leio até ali. É isso aí. Entendeu? Ele é um exemplo pra mim. Beleza. Ô, Tassiani, comigo você não pode nem olhar meus posts, é jogo de 25 anos, de 30, 35. Seu post só tem Zelda. Então, para não, de mentir. Não. Jamais jogaria. Você vai entrar no canal do Neilson pra ver o vídeo, cada um vídeo de Zelda, ele faz um vídeo diferente. Aí um vídeo de Zelda, um vídeo diferente. Nem se o cara falasse bem assim, ó, Neilson, vou te patrocinar no Patreon, vou te pagar R$500, eu falei, meu amigo, pode ficar com seu dinheiro. Não, mas não é porque tu não gosta, né, Neilson, é porque tu não entende, não joga, não tem o que não, falar, né? Não, é porque eu odeio, é simples isso, é só isso. ok, então, Tiziana, é isso aí? É isso. Acho que o ponto negativo pra mim é do Alvanista. Não tem outro ponto negativo, né? Que é assim, essas essas mudanças também, né? Na rede, sem que nem pra quê, né? Mudança, por exemplo, esse sistema de coração nos comentários era legal, aí botaram esse negócio, essas setinhas pra cima, setinha pra baixo, que só dá mais treta do que já dá normalmente. Entendeu? Você bota uma setinha pra baixo, né? Que já se dói todo. Entendeu? Eu não lembro nunca de ter botado uma setinha pra baixo, mas enfim. Ah, eu já sinalei se era pra baixo. Não lembro. E aí já vieram chamar essa atenção? Eu também nunca fiz isso, não. Porque eu nem dou like no Facebook, então foda-se. Já vieram falar comigo. Eu acho um troço completamente desnecessário. Não tem necessidade nenhuma like no Facebook. Por quê? Tu dá um curtir no Facebook e aí aparece lá, fulano curtiu. Se tu compartilhar, aparece a mesma coisa, então são duas coisas similares. Uma tu pode comentar, a outra não, então foda-se, eu nem curto porra nenhuma, só compartilho. É completamente. Você é recalque, você é recalcado. É, sou mesmo. A persona born of sin. No wonder it keeps gaining power. Persona. Eduardo! Cara, o pior da Alvanista é meio que o que a Tiziane falou aí, é o mimimi, cara. Nossa, tem muito mimimi na Alvanista, velho. Quando começa é um saco. Você posta um negócio lá, por exemplo, igual quando o Hideo Kojima saiu da Konami. Puta aí merda. Começou um mimimi. Ah, que não sei o que, que Hideo Kojima, que Metal Gear, que não sei o que. Quem gostava defendia com unhas e dentes, não aceitava ninguém falando o mínimo defeito do negócio. Se você falasse lá o jogo custa caro. Ah, mas porque é o jogo e não sei o quê. Velho, é muito nego mimimizento lá dentro, cara. Com certeza, Edu. Nossa, isso cansa, cara. Pô, Edu, você falou uma coisa certa aí, viu? Esse mimimi é bizarro, velho. Bizarro. É outro defeito também. Porque você não pode falar absolutamente nada. E nego leva pro lado pessoal, como se o Kojima estivesse dando dinheiro pra ele, né? É, ué. Fala, tipo assim, é absoluto o negócio, sabe? Igual muita gente saiu da rede porque um tempo pra trás dominava lá o hater contra o nintendista. Qualquer coisa que você comentasse na rede, Nintendo, chovia nego atacando, brigando, xingando. E, nossa, velho, era horroroso de ver o negócio. Só ralava treta, sabe? Mas deu uma melhorada muito significativa. Mas eu acho que esse é um dos principais defeitos. E o outro que eu acho que é bizarro também, ainda mais por se tratar de uma rede social, é que os próprios donos da rede, assim, meio que tem um certo descaso com os usuários da rede, né, cara? Agora eu vou criticar. Não. A pauta seguinte não? Tem situação atual. Ah, é, seria... É verdade. Sabe, é uma coisa que eu acho um outro defeito um pouco da rede seria esse. É, eu vejo um pouco de um certo descaso dos... A galera vai lá e faz manifestação, ó, isso aqui não tá funcionando legal, isso aqui tá com um defeito, dá um feedback, dá alguma coisa, e tipo assim, velho, é como se os caras não ligassem, não dessem a mínima, tá ligado? Tipo, ah, beleza, é verdade. Cara, favor, aí, deixa aí, tá, beleza. Fizeram até aquela mascote que, tipo, não serve pra porra nenhuma também, porque, tipo, ninguém nem vê aquela zorra daquela Lula, não sei nem pra que fizeram aquilo ali. Sabe o que uma das coisas que eu acho engraçada? Que um dos pontos positivos que todo mundo disse é que conheceu muitas pessoas legais. E o ponto negativo é das pessoas ruins. É porque é bem equilibrado o ambiente, se você analisar bem. Tem muitas pessoas bacanas na rede. Mas, tipo assim, pra cada duas pessoas bacanas, tem aquela pessoa fodida que não deveria estar ali dentro. Sabe? Que tá ali só pra infestar o negócio mesmo. Teve outro que eu tive uma treta também, mas nunca mais ele apareceu. Acho que era arroba... Tá lá. Não foi? Mas nunca... Ah, então ele aprendeu, tomou Hadouken e ficou quieto. Entendeu? Porque eu me lembro claramente, assim, que eu coloquei uma postagem... Eu não tenho PlayStation, gente, tá? Eu tenho Xbox One e tenho Wii U. E finito. Não tenho PlayStation. Mas eu vi uma promoção naquela edição de Kirat lá do Far Cry 4... Que tem o viadinho lá sentado na negócio. Como é o nome? Pagamin sentado no negócio do elefante. E aí... Tromba do elefante. Ele tá sentado no negócio do elefante. Aí eu achei um preço justo, pelo preço que tava sendo cobrado no lançamento, e postei no Alvanista para as pessoas que têm PlayStation, como meu irmão, por exemplo, que é sonista. Entendeu? Postei pras pessoas, não postei pra mim. E ele veio de lá e o único comentário que ele fez foi: tá caro. Ah, as ideias do cara, velho. Ah, pois. Aí eu falei: tá caro por quê? Entendeu? Tipo, ele: ah, não, tá caro. Eu falei: olha, eu aprendi uma coisa na minha vida: se você não tem nada de bom, permaneça calado. Nossa! Chupa! Aí ele ficou chateado. Aí eu falei: ó, minhas rugas de preocupação pra sua chateação. Me poupe, viu? O pessoal não fala nada que agrega em nada no post e ainda quer... Oi. É, se você tivesse canal no Facebook, no YouTube igual eu, acho que você ia metralhar todo mundo. É provável. Você tem que ver cada coisa que eu ouço, que eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, não, eu nem respondo, eu vou lá e deleto o comentário. É a melhor coisa mesmo que você faz pra poder não se estressar, mas eu acho assim, por exemplo, pô, eu tô ali... O que eu vejo de game, eu posto, independente se serve pra mim, porque existem outras pessoas, né? Uma rede social, existem outras pessoas ali, entendeu? Então, assim, aí o cara vem e fala uma coisa, tipo, nada a ver, eu falei, ó, fica quietinho aí pra você não apanhar de mulher na rua, que vai ficar feio pra você. Eu sou daqueles que só comento quando é pertinente, cara. Se não tiver nada a falar, eu só dou um likezinho, meu coraçãozinho e pronto. Só se é novanista, né? Porque no cast... O que você tá falando? Não, nada, eu não falei nada. Seu rabo. A persona born of sin. No wonder it keeps gaining power. Persona. Bom, Spider, então fala pra gente aí, Spider, o que tu considera os pontos negativos do Alvanista? Então, ponto negativo é que, pra mim, né? pra mim, assim, um problema que eu tenho é a galera do hype, né? A galera do hype, pô, saiu um jogo novo, saiu não sei o que, uma notícia bombástica lá. Cara, pra mim, a minha timeline fica um inferno na Terra, cara. Uma merda mesmo, bicho, puta merda. Puta que pariu, cara, me dá uma raiva do caramba, cara. Porque daí, filha da puta dos lazarentos, desgraçado, maldito, só falo da mesma coisa, cara. E aí, cara, eu dou uma olhada na timeline... Tipo, pra ver as postagens do dia, assim, tal, sei lá, os últimos 20 posts. Os últimos 20 posts é da mesma porcaria, cara. Então, tipo, esse é um ponto negativo pra mim, porque eu queria ter um anti-tag, entendeu? Tipo assim, um filtro. Tipo, eu não quero ver notícia de Metal Gear, que tem, sei lá, sabe Deus o quê. Cara, quando o GTA saiu, eu nem entrava no Alvanista, cara. De tão chato que os caras só falavam disso, velho. Falava, nossa senhora, não dá não, bicho. Puta pois que pariu. Então, pra mim, isso cansa mesmo. Os outros pontos aí eu concordo com todo mundo. E pra mim, esse ponto é o pior. A minha timeline realmente fica uma zona, cara. E assim, ainda não é explicável, não consigo entender, porque em certos períodos do dia... A rede fica lenta, assim, sabe? Então, isso é um ponto negativo, porque às vezes você só tem um tempinho curto pra ver as postagens e, porra, demora uma vida pra abrir, né, cara? Mas assim, né, é um serviço grátis, então, por enquanto, tá valendo. É porque o servidor era no meu PC, é por isso. não tem meu PC antigo que eu tinha? Era no Core 2 Duo, era isso. Tô ligado, nem tô ligado. É por causa do PC, é por causa da internet da vizinha. Caralho. Bom, carai. É isso aí, Spider. É só isso aí. A persona born of sin. No wonder it keeps gaining power. Então, Zubão, fala pra gente aí os pontos negativos, cara, do Alvanista. Nem tudo é flores, né, Zubão? Bom, nem tudo são flores, né, cara? Então vamos lá. Ponto negativo que eu tenho pra citar, mais ou menos como a Tiziana mencionou, tem uns haters babacas, tem uma galera troll que não sabe trocar ideia, não sabe conversar, não sabe expor sua opinião, sabe, sem querer ofender os outros, xingar e tal. Isso é uma merda, cara, isso aí é... dá uma puta de uma raiva, cara. Teve um post que eu fiz no jogo Horizon Chase... Eu elogiei pra caramba o jogo, que o jogo é realmente bom, é brasileiro, é nacional, cara, a gente tem que dar valor pro negócio que é bom. Coloquei pontos positivos e uma observação que eu achei negativa, assim, não é nem, não diria nem negativo, cara, é só uma observação. Apareceu um babaquinha lá, cara, falando um monte de merda, dizendo que só porque o jogo não tem aquilo que eu falei, o jogo é uma merda, o cara não entendeu porra nenhuma do que eu escrevi e ficou falando asneira lá. Eu procurei o post, eu achei, só que o babaca deletou o comentário. Então não dá nem pra... Fala o nome do babaca aí pra gente já dar um follow todo mundo dele. Pode falar, e eu desconfio que esse moleque é moleque novo, isso aí. É leite com pera, então... foda. Vicente. Já estamos na procura pra dar os unfollow. eu nem sigo ele, que bom. Ele fez esse comentário, depois eu coloquei um comentário embaixo, aí ele veio falar merda de novo, aí eu falei, depois ele falou merda de novo. Aí chega uma hora que eu parei, porque não dá também. É quase tipo eu e o Edu hoje no Facebook, né? Bom, como o Spider falou no começo, eu não tenho Facebook, eu detesto o Facebook, porque só tem merda lá também. Nóis, meu cara. Então, eu me sinto muito satisfeito no Alvanista, tendo ideia com um pessoalzinho bem bacana que acabei conhecendo por lá. Às vezes tem uns caras legais no Face, né, ô Nilce e Eduardo? Sim, sim. É, ué. Hein? A gente tá lá, ó. Ainda. Só uma observação. Eu só tô lá porque eu não sou legal. Só uma observação. Só uma observação. Os truzão aí, que não tem Facebook, igual o Zupão e o Ricardo... Eles falam que são os truzão, mas eles têm WhatsApp, que é pior ainda, cara. E aí? Mas, ó, vou falar pro Senilson. Vou falar pro Senilson. Tem uma parada chata de que toda hora o cara fica... Aí, vem essa parada aí! Vou abrir um parênteses aqui. O WhatsApp, cara, eu fui o último da minha turma a inserir essa porra no celular. Eu odeio WhatsApp. Eu não queria, cara. Não queria mesmo. Tanto que no meu WhatsApp, vocês sabem. Às vezes a galera manda aí, Team Blue, Edu, sabe? 200 mensagens no grupo, cara, eu vejo uma vez por dia, porque eu não participo das conversas, todos os meus alertas são desligados, porque eu não gosto dessa porra. Tanto que eu tenho que passar sempre pauta e tema... Separado, pra mim. Não leio, cara. E a galera me xinga, porque eu não respondo, cara. Então a galera me escreve, eu não respondo essa porra, cara. Então assim, é um ultimíssimo caso pra mim, cara. Esse lance de grupo no WhatsApp é uma praga, cara. Tem grupo que é bacana, troca ideia de boa, mas tem grupo que vai pra puto que pariu, bicho. Mas é por isso que o cara te pega, eu não tenho, mas eu sei como é que funciona. O cara pega do nada, você... Ué, eu não tava nesse grupo aqui, igual o Facebook. É. O cara te bota no grupo, você fala... Oh, nem tinha isso. Porra, mas do mesmo jeito que ele me bota, eu saio. E ele nem vê que eu saí. Então é isso, Spam? É, só os haters babacas que eu acho ponto negativo, assim, mais grave, né, cara? Ok. A persona born of sin. No wonder it keeps getting hotter. Persona. Beleza. Então, os meus pontos negativos referente ao Alvanista são os doppelgangers de perfil do Facebook no Alvanista. O cara posta algo lá completamente aleatório, que ele viu no Facebook, e que não tem a ver com game. Aí marca um game lá só porque... sei lá. Só porque enfim. Tá fim. Isso aí é palha. É foda. O cara traz coisa do Facebook pro Alvanista. Não me lembro que no começo, bem no comecinho, quando eu comecei a postar, postava as coisas que eram de games, que eu tinha pegado no Facebook, inclusive eu botava a fonte embaixo pra pessoa saber de onde é que era. Mas eu não lembro de fazer alguma postagem que não fosse referente a games. Tirando o MachineCast, que depois que mudou o formato, né? Obviamente tem assuntos que não tem a ver com games, mas como a maioria das pessoas que ouve o MachineCast é do Alvanista, então eu coloco lá, mas eu tinha muita vontade de não colocar, mas enfim, né? Eu acho que é uma vez por semana, só um post uma vez por semana, não é todo dia como eu vejo perfis de blogs famosos que postam ali. E assim, Team Blue, a gente fala sobre jogos, né? Sim. Então, sim. Tipo, a tua postagem ainda tá linkado com o que a gente fala. Sim. Por mais que a gente use um tema que não tá relacionado a jogos, o podcast... Entra também. Tem bastante conteúdo de jogos, isso, né? Entra também. Isso. Mas eu concordo com você. Essa extensão de Facebook, essa galera que posta assuntos off-topic, por exemplo. Isso. Eu evito comentar, por exemplo, entendeu? Porque daí não dá audiência. Eu deixo de seguir. É. Porque eu sou radical mesmo. Não sou obrigada a ler o que eu não quero. Então, postou merda, eu dou a follow. Você é das minhas. Você sabe, né, que você é das minhas, né? Não é isso, nosso amor só cresce. Eu vou ver esses dois. Eu ainda vou ver esses dois sentados em frente ao Nintendo jogando a Link to the Past. Ele vai jogar Zelda comigo. No dia 30 de fevereiro, pode deixar. Ok. Então, essa extensão que o Spire disse, essa extensão do Facebook no Alvanista é muito desagradante pra mim, junto com os perfis de blogs famosos ou qualquer outra coisa fora da rede de games que também vão ali só pra fazer as suas postagens. Não interagem mais. Inclusive, hoje eu estava... pra vir fazer a pauta, tava tentando relembrar de algumas pessoas pra mencionar, e uma delas, e muitas delas, algumas delas, são pessoas conhecidas nossas, companheiros aí que conhecidos, bem conhecidos mesmo do Alvanista, que simplesmente abandonaram, né, criaram o seu conteúdo, só postam coisas dos seus conteúdos, não interagem mais, não faz mais nada, só se vê coisas dos conteúdos. É, verdade. Nota do editor. Programa gravado no início do ano. Então vamos passar para o próximo ponto da pauta aqui, que é a situação atual do Alvanista, né, gente? Como todo mundo sabe aí, o Alvanista anda meio que capengando, né? Tipo, não só funcional, né, da rede, né, que tá bastante com bastante problema, né? No final do ano passado aí, tivemos uma lentidão excessiva, ficava muito lenta, né? E aí eles fizeram umas atualizações aí, tirando a questão da sincronização para poder deixar mais rápido, né? Mas também teve um post feito pelo Sicora, né, mencionando a situação do Alvanista, e junto com o post ele falou, fazendo uma enquete lá, não é bem uma enquete, né? Ele tava perguntando se o pessoal doaria, né, faria doação financeira para ajudar a rede, se caso isso fosse de alguma maneira feito, né? O que vocês têm a dizer a respeito da situação atual do Vanista? Para mim, né, é bem rápido, eu não tenho muito o que reclamar, porque eu já peguei a rede já com bastante usuários, então ela sempre foi lenta, ela sempre teve problemas de marcar jogo. Agora surgiu para mim, surgiu essa questão da atualização, né, do sincronismo lá das outras redes, enfim. Sinceramente, para mim, não me incomodou tão profundamente, assim, mas eu queria que ela desse uma melhorada e se tivesse a opção de ajudar aí, provavelmente eu ajudaria. Mas eu queria saber, Spider, fala aí para mim, Spider, o que, que tu acha? Cara, é assim, eu acho que eu concordo aí com o que já ouvi muita gente falar no próprio Vanista, né, que a rede tá um pouco abandonada, assim. E, pô, eu entendo que é um serviço grátis e realmente é um serviço de utilidade para nós aí, né? A gente comentou aí como se conheceu e tudo mais. E eu tenho a minha opinião, eu acho que os próprios donos podiam se manifestar um pouco mais. Sabe? Pô, esses dias eu vi o Sicora colocando um post lá, você doaria, não sei se foi ele ou não, mas você doaria pra manter o Alvanista vivo, né, melhorias e tal. Cara, eu sinceramente eu não doaria, mas eu seria totalmente a favor da questão de marketing dentro do Alvanista, sabe? Ou se pudesse colaborar com alguma outra forma pra divulgar e tudo mais. Porque realmente a rede tá um pouco largada, assim, né, cara? Então eu sinto falta dessa interação dos próprios donos, né? Quase um filho bastardo aí, né, cara? Infelizmente. Quem deu um up aí um pouco no Alvanista foi a Persona lá, né, cara? A SSA, né? Isso, que é do Dante Dias, né? Que é do Dante, exatamente. Exatamente. Sim, isso. É, isso foi no finalzinho do ano passado, eles aí conseguiram dar uma mexida no pessoal aí. Mas continuando aí com a atual situação, Spider, é isso? É, cara, é isso, assim, então eu sinto assim, eu sinto falta de, assim, as pessoas, como é um serviço grátis, eu não vejo as pessoas, sabe, pô, usufruindo disso e agradecendo pela rede existir, sabe, e tentando promover ela de alguma forma. Eu vejo muita gente... cara, aí eu discordo. Não, eu vejo muita gente reclamando, Edu, tem bastante gente promovendo, mas tem muita gente reclamando também. Cara, mas é porque é aquilo que eu falei mais cedo, velho. É porque você não acompanhou os bastidores. O que eu, Team Blue, a gente lá na Level, quando a gente era Delvanistas ainda, cara, o quanto que a gente não correu atrás da galera pra, dando ideia de coisas pra fazer. Quando a gente via alguma coisa que tava errada, alguma coisa, a gente corria atrás e sempre dava o toque, ó, gente, isso aqui tá assim, tá assado, não sei o quê. Isso. Cara, nunca tivemos feedback. Quando muito, o Sicora vinha pra pedir desculpa, que não sei o que, que não deu por algum motivo e coisa e tal. Dava um milhão de explicações que não colava muito bem. Mas ficava tipo assim, dá a impressão que é só o Sicora cuidando da Alvanista e mais ninguém. É, eu cheguei a conversar com alguém, não sei exatamente quem, eu teria que procurar o e-mail pra saber. Bem no comecinho, porque antes de fazer o MachineCast, eu entrei em contato com alguém lá do Alvanista, que eu não sei dizer, só olhando realmente o e-mail, não tenho certeza, mas me parece, a memória me chama, que me lembra que é o Bruno, que foi o Bruno, falando sobre fazer um podcast. Eu queria que fosse do Alvanista, né? Cast referente ao Alvanista, que teria conteúdo só do Alvanista. Que ia ser mais ou menos que nem foi que nem foi o The Alvanistas no começo, né? Exatamente. Eu queria fazer um podcast relacionado a games e a gente ia falar só sobre conteúdo da rede. E o que eu falei? O conteúdo que eu mencionei pra ele foi que eu gostaria de receber um suporte, de repente alguém da equipe do Alvanista, uma vez por mês, participasse, que tivesse que fosse oficial do Alvanista, no caso, né, que eu pudesse usufruir da marca, já que ia ser divulgado, e eles iam ter a divulgação junto no podcast, coisa, enfim. E eles me disseram que eles já estavam fazendo um podcast pra eles, né, no caso. Inclusive até mencionaram quem eram as pessoas que estavam envolvidas, que tinham gravado até piloto, enfim, mas isso nunca surgiu, nunca apareceu. É. Né? Nunca virou apareceu. Lenda, né, Rick? Virou lenda, nunca apareceu. É. E ficou por isso mesmo. É, mas a questão toda é a seguinte: a rede social, por exemplo, o Facebook é uma rede social que não é paga. YouTube não é pago, entendeu? Nenhuma delas você paga. Por quê? Porque os donos geram receita com anúncios. E os anúncios existem porque os usuários produzem conteúdo. E aí os anunciantes ficam ali, pô, tá ali movimentado, pá, vou investir ali, entendeu? Exato. Então, assim, o que a gente poderia fazer é produzir mais conteúdo pro alvanista. Agora, doar dinheiro, acho que não. Porque se você vai doar dinheiro, então você tem que ter um percentual da empresa. E aí, quando começar a dar lucro, você tem que receber. Porque é um investimento. É, e na questão, questão gerar conteúdo, a gente tentou, né, Eduardo? É isso que eu tô falando, entendeu? É. O que eles fizeram foi o quê? Foi tirar o espaço de todo mundo que tava produzindo conteúdo lá dentro. Aos pouquinhos, todo mundo foi migrando e foi criando seus próprios espaços e foi usando o Alvanista só pra fazer propaganda. Exatamente. Mas, exatamente. Mas o que é isso. O que é meio frustrante, né? Porque se você tá ali empenhado, igual você falou, Edu e Timbu, vocês estão empenhados investindo tempo, sabe, a energia de vocês para fazer a rede melhor e não tem nenhum retorno, é muito frustrante, cara. Então eu entendo vocês nesse caso. Sem contar, eu li em determinados momentos, não sei se era verdade, não sei se era só treta mesmo. Você sabe que onde tem treta, eu tô ali, né? Então, metralhadora apontada, né? Eu sou adepta do tretaísmo, né? Ai. Então, eu vou ficar cuidando na janela da minha casa quando eu vou dormir no sofá pra ver se ele não tá na rua ali. Onde tem treta, eu tô ali. Mas enfim, eu vi uma treta no Alvanista uma vez que tava havendo favoritismo de algumas pessoas que eram amigas dos donos, e aí eles estavam barrando alguns comentários e bloqueando determinadas pessoas de postarem só porque postaram coisas, e enfim. Então isso também não ajuda. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa imparcial se você é dono de uma rede social. Nossa, cara. Eu acho. Eu acho que se isso aí fosse ser boato, Eu aceitaria que seria boata, porque não vejo sentido nisso. A pessoa não ganha nada com isso. É, exatamente, entendeu? Mas, assim, existe esse descaso, assim, coitado do Sicora, cara, que, tipo, tá pedindo ajuda pra conseguir manter o Alvanista vivo, assim. Porque os outros largaram de mão, assim. Mas talvez se ele, já que ele tá pedindo ajuda, por exemplo, agora ele colocou, né, algumas pessoas pra poder aprovar em capas, aprovar em jogos e tals. Que é pra dar uma ajuda no conteúdo também de adicionando jogos, que também tava demorando. Você queria dar check-in, o jogo não existe. Entendeu? Pode ser, né? Isso é um negócio chato. Só fazer um adendo, Zupão, pra mim não me esquecer, e já pra linkar com o que a Ciana tá falando aí. Essa questão do cara ficar sozinho na empresa, eu me lembra muito nessa empresa que hoje já tá com seus 50 e poucos anos, se aposentou ano passado um funcionário que entrou praticamente antes da empresa ser fundada, se aposentou com 50 anos de trabalho. E no começo, bem no começo, quando a empresa só tinha ele ou mais os outros de funcionário, os donos sumiram, foram pra longe, não sei pra onde que eles foram, mas simplesmente abandonaram a empresa. O cara continuou indo trabalhar todo dia. E o cara começou a fazer dinheiro com a empresa. Ele praticamente ergueu a empresa de volta. O que que aconteceu? Os donos voltaram. Uhum. Pois é sempre Nossa. Assim, entendeu? Eu acho que o Sicora tinha que romper com esses caras aí, entendeu? E criar uma outra rede. E criar uma outra rede ou fazer um acordo. Sim, faz um acordo e compra um acordo. Parte deles da sociedade. Entendeu? Agora sim, e ele tem que se unir com pessoas comprometidas a fazer a rede funcionar, entendeu? Certeza, ele tem que arranjar sócios. De preferência aí a Level e o MachineCast. Entendeu? É nóis, cara. É nóis aí, ó. Tamo colado. Fica a dica. Hashtag fica a dica aí, Bruno e Sicória. Ou só o Sicória. Não sei mais quem tá lá. O Sicória, coitado. Entendeu? Então assim, aí fica tudo caindo nas costas do cara, né? Começa a reclamar, vai pras costas dele. Aí é foda também, né? O cara não vai carregar uma rede social sozinho nas costas. Isso é realmente triste, que você vê que a administração ficou meio que só nas costas do Sicória mesmo, assim. Os outros integrantes, lá, o Bruno, tinha uma outra menina lá, a Renata, sumiram. E a gente imagina que o ganha-pão do cara não é a rede, porque ela não traz lucro, assim. O cara deve ter um outro trampo e deve ter a vida dele, sei lá, se ele é casado, tem filho. E além de tudo isso, o cara ainda tem que cuidar do alvanista. Pô, é muito trampo nas costas de uma pessoa só. Eu também acho que, de repente, o cara deveria romper com essas pessoas, é que a gente não sabe o que tá em jogo aí, né, em termos de contrato... Coisas legais aí. De repente deveria realmente romper, né, cara? Eu acho que seria melhor. É, romper e assim, cria a dele, cara. A gente ele meio que tem bastante apoio da galera, porque ele é o único que dá feedback. Houve alguns esforços aí dele no sentido de revitalizar a rede, de acertar algumas coisas, distribuiu algumas funções. O irmão da Tiziane é um dos que aprova capa de jogo. Eu também aprovo. Você também aprova? Então, teve alguma iniciativa nesse sentido, o que ajudou bastante, ajudou muito. E assim, num dos posts que o Sicora fez lá, inclusive nesse... dando a sugestão de pedir uma grana pra galera, um Patreon da vida, assim. Eu fui um dos que postei uma mensagem lá dizendo que eu apoiaria um Patreon da vida aí, desde que a gente tivesse um bom feedback dele ou dos administradores de como tá sendo usada essa grana e algumas funcionalidades que a gente vê que a rede precisa. Então, assim, eu, sinceramente, isso é muito particular. Cada um tem a sua opinião, igual o Spider falou que não apoiaria, isso é a opinião dele, tem todo o direito. Sim. Mas eu não. É que eu, nem bunda, caso... cada um tem a sua idade. Pois é. Eu pode apoiaria, dar. Cara, numa boa, porque é uma rede. Ah, o Edu! Ah, o Edu quietinho, pode dar. Ai, caralho. Só. Só agora observa, caiu. Agora só que caiu a ficha aí, hein? Fala, Tiziana. Não, então, mas assim, por exemplo, se ele quer doações, tem o Kickstart, tem vários financiamentos coletivos que ele pode usar. Sim. E aí ele não precisa ficar fiado também só nos usuários da rede, ele pode divulgar isso em outros lugares e conseguir grana de outros lugares também. Galera, a gente não sabe, igual o Zupão falou, a gente não sabe qual que é o background da situação, né? A gente não sabe como é que tá a sociedade, o que que tá no contrato, se tem alguma situação de família, às vezes no meio, alguma coisa, alguma enfermidade, a gente talvez, não sabe, né? E eu acho que o maior problema desse de pedir o dinheiro é se o dinheiro arrecadado vai ser suficiente, entendeu? Esse talvez seja o maior problema. Sim, sim. Mas eu acho assim, independente de ter problema de família, de não ter, pô, você não dá um pirulito pra uma criança e quando ela tá lá chupando feliz, você tira, né? Ah, eu conheço gente que tira, hein? Eu também conheço, por isso que o Alvanista tá abandonado. Caralho. Caralho, tem que ser muito miserável, velho. Pois é. Porque pra mim o alvanista foi isso, entendeu? Foi um parque de diversões que agora tá fechando. Oi, Edu, se alguém estivesse chupando algo, tu tiraria dessa pessoa, Eduardo? Ah, velho, é muita crueldade, né? Deixa não é? Deixa chupar à vontade. Eu acho que é, caralho, velho. Tem que deixar chupar mesmo, pirulito. Gente, eu tô falando pirulito, viu? Sim, sim. Tu achou que eu tava falando o quê, pô? Mas igual o Neilson que gosta de chupar maçã, pode ser a maçã também. Ai, meu Deus. Ok, gente, ok. Então, fica aí os votos de que consiga se resolver a situação do alvanista aí. Então, se esse podcast de alguma maneira aí chegar na Sicora e ele ouvir, entre em contato com a gente, que a gente pode ajudar da melhor maneira possível aí, com criação de conteúdo. Que é o que a gente sabe fazer, né? Sim, exatamente. E aí a gente pode até, como o SSA tá fazendo, o que que a SSA tá fazendo para revitalizar o alvanista? Gerando conteúdo. Exatamente. Que é isso que faz a rede social se movimentar. Movimentando a rede, né? Entendeu? Exatamente. E aí vai atrair, mas aí ele tem que ter alguém de marketing para poder fazer os contatos para atrair anunciantes e tal. A gente não sabe, talvez eles não souberam vender, entre aspas, né? O alvanista para arrecadar, para chamar atenção de empresa, de anúncio, pode de ser. Marketing. É, falta um alguém de marketing forte. Talvez eles não tenham essa pessoa, né, Zupão? Também. A gente provavelmente não sabe. Eles não tenham essa pessoa, né? Enfim. A persona born of sin. No wonder it keeps gaining power. Persona. Bom, gente, então, falado aí esse ponto, vamos para o próximo ponto aí do podcast, que é as indicações de personas. Quem é que gostaria de indicar uma persona aí? Vamos lá. Eu quero indicar uma persona que passei na frente mesmo. Vai, ela presta um serviço muito útil pra todo mundo dentro da rede, fora eu dela, sei que é qual a troca-venda. Exatamente, ela tava na minha indicação também. Na minha também, hein? Ponto aí. Pra troca-venda tá... É foda, velho. Os caras. Troca venda, ó. Diria que essa persona é imprescindível, cara, pro alvanista. Imprescindível. Olha aí. Imprescindível mesmo. Tá na alma da alvanista, cara. Olha aí. Outra persona que a gente nem indicou muito e já falou bastante dela, que é a SSA, que tá fazendo um trabalho muito bacana. Ah, no qual nós e essa semana, né, firmamos parceria lá junto com o selo Paint lá e a nossa querida Level, né, que também faz parte aí da parceria, né. Fiquei sabendo que nem foram convidados outros criadores de conteúdos aí, até porque nós já tentamos, né, Eduardo, nós da Level e da MachineCast já tentamos e não obtivemos sucesso. Fácil. A SSA também provavelmente no mesmo barco, mas enfim, né, cada um segue o seu caminho, é isso aí. Alguém gostaria de indicar mais uma persona aí? Cara, eu tenho uma persona que eu gosto bastante, acompanho bem desde o começo, não sigo muitas pessoas, nem personas, mas é a persona do Canal 3, cara. Canal 3. Canal 3. Putz, eu ia indicar ela nas minhas personas. Eu sou administrador também do Pedro. Virei, né? Esses tempos atrás aí. Olha aí, você, olha eu aí. Não sabia. Demorou, né? Muito, que desde o começo eu tinha te indicado pra você entrar na persona. O pessoal falou que o mimimi que tava cheio. Dá uma olhada lá que tem umas postagens que eu fiz de vários jogos, cara. Olha aí. Mas daqui a pouco nós vamos falar das personas individuais, hein? E outra persona que eu queria indicar aí, que eu acho muito bacana, sempre tem umas postagens, é meio raro postar, mas quando posta é sempre bacana, é a New Geo Cult. Porra, roubou minha persona, caralho. Mas é por isso que eu me atravessei aí. Ladrão de caralho, comentário. Eu ia comentar. Por isso que eu me atravessei igual o Edu aí, fiquei, cara, sem persona agora pra comentar. Eu já tenho uma aqui. Neo Geo Cult é foda mesmo, né? O Neo Geo Cult é muito massa, cara. As postagens deles são muito bacanas. Eu sinto falta do... Se eu não me engano, é o Júlio... É o Júlio. É o Júlio que comenta, né? É o Júlio é um deles. Também é da Canal 3. É, eu já imaginei. Que também tá na SSA, me parece. Sim. O Júlio queria que eu escrevesse até pro blog dele. Eu falei, ih, rapaz, eu tenho canal, podcast... Puta que pariu, falei com essa daqui é me ferrar mesmo, hein, bicho. Pra quem não sabe, o Júlio chegou a fazer parte da equipe do MachineCast por um dia. Meu querido Júlio é amigão, parceiro. Pra quem tem o eCast e for lá no cast zero... No demo, quem for no cast demo, e no eCast tem as imagens lá no eCast. E foram todos o Júlio que colocou. Ah, que massa. Gente, eu jurava que o Neilson ia falar da persona Fap, Fap, Fap. Eu tava só esperando ele falar e ele não falou, então eu vou ser obrigada a falar. Olha, me insinuando, olha só. Fale. Não foi lá que você viu a Jade? Sim. No Mortal Kombat? Então. Ela é uma delícia mesmo. Fazer o quê? Aí, ó, que você vê e Fap, Fap, Fap. Não. Só aprecio. Ok. Mais alguém tem alguma persona pra mencionar aí? Eu tenho uma aqui. Fala, Isopão. É a persona 365 Indies. Olha, essa é muito boa também. É do Kiliano Lopes. Ele tem canal, né? No YouTube. Sim, ele tem canal no YouTube também. A persona meio que encerrou o propósito inicial dela, que era de indicar um jogo indie por dia. Sim. Durante um ano, né? Foi bem legal, ali eu conheci bastante jogos legais, assim, cara. Eu comprei vários deles, ou no Steam, ou pro PSN. E depois que encerrou esse período, ele continuou a persona, assim, trazendo outro tipo de conteúdo, papo com desenvolvedores, com o pessoal envolvido no meio. Lançamento, indicação de novos jogos. É galera que produz música, sabe? E sempre traz um conteúdo bem bacana. Então é uma persona muito bacana, muito legal. Vale a pena dar uma conferida no conteúdo dela lá. Ok. E uma persona muito legal que eu gostaria de mencionar aqui é a persona Impugnatis, do meu querido Victor Lemes aí. Espero que ele esteja nos ouvindo aí. Um beijão, um abração, um beijão pra ti, Victor. Agora foi o Team Blue que roubou o comentário. Mas, ao contrário do Victor, eu não fico chateado em fazer jabá de graça. Não tenho problema nenhum. Olha a cutucada, velho. Então entrem lá na persona e sigam a persona Impugnatis. Eu duvido que alguém que esteja escutando daqui o podcast que seja do Alvanista já não siga. Porque é uma das personas mais seguidas no Alvanista aí. Uma persona muito boa também, cara, é o Clube NES, cara. O Clube do Nintendinho, né? Clube do NES. Clube do NES. não é desse também, assim. Viu, Neilson? É bem legal, eles postam umas coisas bem bacanas. É coisa, só coisa da nossa época, Spy. Trulidade. Eu acho que esse eu não sigo, não, cara. É, pois é, eu acho que eu também não sigo. Tem que seguir aí, cara. Clube NES aí, só parada do Nintendinho, cara. Cara, já tô seguindo então agora. Agora eu vou dar um negócio de... Vou dar um bate 3 aqui direto agora. Eita! O negócio é as personas rivais e parceiras ao mesmo tempo, né? Pra quem gosta de desafio e tal, que é a Conquistadores e a Platinadores. Eita! Pra galera que segue lá as conquistas e coisa e tal, gosta de pegar uma ajuda, de comentar e platinar e tudo mais, tem as duas personas. E tem as personas também de utilidade de serviços. Tem a PS Home, pra quem é sonista. E tem, acho que é Xbox News, né? A outra. Então, eu gosto da Xbox One. É, Xbox One. É da Nívia Xbox Barbosa. Que é da Nívia Barbosa, que é o oráculo que salva a minha vida. Entendeu? Um abraço pra Nívia, porque se não fosse ela, o que seria de mim com esse Xbox em casa? Ninguém na fila do pão. Esqueci. Tá jogando Tomb Raider, né? Eu tô jogando o novo Tomb Raider. Esqueci de mencionar que uma das pessoas que fazem parceria agora com a Machine Cat também é a Desafio, né? Arroba Desafio. Porra, velho, outra persona minha. Bom, gente, mais alguém já tem. Já, todo mundo já falou suas personas pra indicar? Eu teria mais aí, mas enfim. Sim, é, mas é isso aí. Então, rapidamente, vamos mencionar aí alguns integrantes aí que fazem essa rede aí tão legal. Meu irmão! Mencionem. Integrantes que vocês interagem aí, que vocês gostam bastante, e alguém que já tenha saído que vocês sentem saudade. Ih! Pessoa legal é meu irmão, né? Olha aí. Meu irmão é legal. O MS Vale é gente boníssima. Isso é verdade. É o lado legal da família, foi tudo pra ele, não sobrou Marcão, nada gente pra mim. Boa. Já joguei várias vezes online com ele, o cara é muito gente fina, cara, muito bacana mesmo. Olha aí. Legal. Uma figurinha carimbadíssima também na Alvanista, né? Até quem nunca interagiu já sabe quem que é o Juninho Nash. Não podia faltar aqui, né? Ele é clássico. Ele é figurinha ele da Alvanista. Ele podia trocar Nelson, o nick. Ele podia trocar o nick dele pra Juninho Hater. Vamos fazer a campanha aí, hashtag Juninho Hater. Verdade. O Juninho, apesar de ter aí a maior fama de hater aí do Alvanista, pelo menos que eu escuto, né? Nunca até hoje eu tive algum impasse com ele sobre alguma discussão, alguma opinião, nada. Gente, maioria das vezes ele concorda comigo ou eu concordo com ele. Também ele é só poser, gente. Ele é um fofo. Ele é crítico. Ele não é hater, ele é crítico. Quando ele não gosta de um jogo, ele enaltece bem os pontos que ele não gosta, mas ele tem argumento, tem embasamento, tem motivação pra falar o que ele não gosta. Diferente daqueles que dizem assim, Minecraft é um lixo porque não tem gráfico. É, não é igual o Neilson, que RPG é lixo só porque é RPG. Vai lá jogar Zeldinha, Neilson. Não, eu nunca falei que RPG é lixo não, meu amigo. Eu joguei em 3 por 1 real. É só o Zelda. Eu falei que eu não gosto. Simplesmente. Você só fala que é 3 por 1 real. Você não fala que eu falo pro 3 por 1 real pra zoar você. Ele não pode falar que é RPG porque ele já jogou Diablo e ele gosta de Diablo. Então. É. Tem exceção, né, cara? O Juninho, uma vez eu comentei numa. Eu já seguia ele, ele também me seguia, mas uma vez ele comentou alguma coisa lá de Final Fantasy VI. E, cara, daí eu falei, não, cara, isso aqui não tá certo. Não. Normalmente eu não comento, daí eu fui lá e comentei, cara. Daí começou a thread, né, cara? Eterna, assim. Cara, daí foi discussão. Eu só respondi uma vez e parei, assim. Daí teve a tréplica e ok. Cara, nisso já tinha treta rolando, cara. Tava todo mundo no post comentando. Teve um amigo meu lá que entrou, falou um monte pra ele. Acho que ficou 10 dias sem acessar a rede. Mas, cara, eu entendi o ponto de vista dele, assim, e respeitei, entendeu? Tipo, tá ok, certo. Sabe? E aquilo, cara. Então, ele é polêmico, mas O importante é ter argumentos. Ele é um polêmico com argumento, exatamente. É, o negócio, a polêmica surge quando a pessoa lê o argumento dele e se sente mordidinha porque não consegue rebater o argumento, ou então não aceita que a pessoa argumente contra ela, saca? Porque simplesmente é uma coisa que, você gosta e ele não gosta, né, Edu? Edu, nem sempre quando o cara não quer rebater, é porque ele não quer arrumar a treta. Eu sou das pessoas que dão corda pra treta. É isso. Eu mesmo, eu já uma vez eu fiz um testão assim, aí eu apaguei e falei, não, cara, eu não quero arrumar. Não, deixa pra lá. Quem nunca? Eu quem falei, nunca? Deixa isso pra lá, cara, que eu não tô com paciência, não, velho. Já tô velho pra essas coisas. Eu tive uma treta com ele, mas foi porque ele deu um spoiler. Ah, não, daí tem que. Foi, ele deu um spoiler e eu fiquei muito puta. Ó, eu tenho uma pessoa normal aí. Achei que tu ia dizer um spoiler. Não, tem a pessoa normal pra indicar aí, pra gente sair um pouco desse assunto, seguir em frente, que é o nosso querido amigo Fredson aí, cara. Nossa, eu pensei em indicar ele também. É, ele tá na minha listinha aqui. É, na minha também. E, pô, o Fred sempre movimenta a rede aí bem, bem tranquilamente, né, na humildade dele. Faz uns check-ins bem legais, cara. Faz uns check-ins bacanas. Ele não dá spoiler. Ele não dá spoiler. É. E ele faz um resumo lá do que ele jogou no mês, lá e no ano também. E normalmente os posts dele são bem comentados, assim. Então, pô, ele é um cara que eu sempre tô lendo as postagens e participando aí que eu posso. Uma pessoa que, apesar de não concordar com a maioria dos posts que ela faz, que são completamente irrelevantes, não ganham vidas, não ganham comentários, né? São em massa, assim, um atrás do outro. Mas eu gosto bastante. E quando faz um conteúdo de qualidade, é completamente sensacional. Que é o nosso amigo Léo Game. Léo tá na minha listinha aqui. Master. Eu ia enaltecer o cara pela zoeira que ele faz, cara. Tratando-se de zoeira, Léo Game é fantástico. Mas tratando-se de post, puta que pariu. Ele posta muita coisa do Kingdom Hearts, cara. Puta, mas umas imagens isso chega a encher o saco, velho. Não, chega a encher o saco. Ele tira um dia, eu vou te postar a imagem. Como se não houvesse amanhã, né, cara? Algumas são diferentes. Eu acho que foi por isso que eu dei um follow nele. Ele pensa mais ou menos assim, pô, hoje eu preciso de ganhar mais 200 vidas, então, pá, tola 200 posts lá. Ele já fica assim, pô, se eu ganhar uma vida por post, eu consigo o meu objetivo. Aí vai lá e posta pra ganhar as vidas. E não ganha nenhum. O cara que eu converso, troco ideia bastante no Alvanista, cara, é o Rick Samejima, cara. Olha aí. Porque a gente tem mais ou menos ali a... Conversa muito sobre coisa antiga mesmo, 8 bits, 16, 32 bits, a gente fica nessa área aí só trocando ideia, falando de jogos, esses negócios aí. Aí é uma pessoa que eu acho que é a pessoa que eu mais converso no Alvanista é ele, cara. Ok. Então, pessoal, eu acho que isso aí, desculpe-nos os que ficaram pra trás, tem tantos outros legais aí. Rapidamente, quem lembrar, fala aí. Tem a Bárbara Bai, tem o Montanaro. Stefano, o Montanaro. Tem a própria Nívia Barbosa. O Três Marcos, a Nívia Barbosa. O próprio Vitão, né, cara? Tem o Vitor Lemes. A Lica, né? Lica é muito... também. É muita gente pra lembrar. Cara. É muita gente. Desculpe-nos os que ficaram pra trás aí. O Raiden já foi mencionado, né? Então... Tem o Solid Renan também. Olha aí. Cada só o Raiden, de vez em quando, eu escolho ele no Mortal Kombat. Olha aí. Tem o Dantes Dias. Mas é idiota esse Denilson, né? Ah, o Nai também. O Nai eu cheguei a jogar há pouco tempo com ele. O Spider, a gente jogava o Lord of Rings lá, o Batalha pela Terra-média, cara. Olha aí, a gente achando os caras que gostam do jogo. É, até pouco tempo eu jogava com ele. E tem bastante gente aí também, né? O Dantes Dias também que tá movimentando aí. Júlio. Né, tem o Laumir Ramos e muita gente, cara, bastante gente aí, certo? Muito obrigado pra quem tá escutando a gente, quem não foi mencionado, desculpe-nos, ok? Deixa só dar uma menção honrosa aqui, cara, pro um amigo de muita gente aí, inclusive do Edu, conheceu o cara pessoalmente, o Reinaldo, cara, o Reinaldo Cardial, se foi aí um tempinho, mas era um cara... bacana, trocava ideia com a galera, interagia. Eu conheci o cara pessoalmente, troquei uns dois jogos com ele. Então, assim, era uma pessoa bem bacana, assim, só uma menção honrosa pro cara, que realmente a gente perdeu um camarada aí. É, e não foi só isso, a gente perdeu um ouvinte, ele também escutava. Ele foi uma das pessoas que assistiu, poucas pessoas que assistiu o nosso Hangout, o único. Uhum. Saudades aí do nosso querido amigo Reinaldo aí. In memória. Certo, pessoal, então agora vamos passar para as personas pessoais aí, né? Eu sei que Eduardo aí tem trocentos bilhões de personas aí, Eduardo. Então, rapidamente, Eduardo, resume aí pra gente ver se a gente tem alguma surpresa. Cara, não tem trocentas bilhões de personas, não, porque o máximo são 10, tá ligado? Mas eu sei que tu já saiu de algumas pra entrar em outras, então somando, somando tudo já... deve dar uns trocentas bilhões, sim. Eu já fiz a dança das cadeiras. Então, eu tenho lá a Persona Level, que a gente posta lá os conteúdos que a gente produz. Tem a Persona Os Melhores do Alva, né, com underline separando as palavras aí. Que é pra republicar as postagens que tiverem aí maior número de vidas e tal, a gente republica pra alcançar mais pessoas. A Alva Books, pra gente falar aí de literatura e tudo, né, um pouquinho off-topic de livros aí, mas a gente fala muito de quadrinhos, tudo que influencia jogos, jogos que viraram livros e por aí vai. A Perfil Gamer, que é só pra reunir perfil da galera que aceitou participar de um desafio que tinha sido proposto aí de fazer preencher uma ficha de Perfil Gamer. É, tem a Persona Mercenários, que é pra gente tratar de assuntos de Resident Evil, pra gente marcar jogatina, falar o que tá chegando, notícias e tudo mais. A Persona Desafio, que é pra gente dar uma movimentada na Alvanista aí, que foi uma das primeiras coisas que surgiu pra movimentar a Alvanista antes da SSA. A gente movimentava aí com os desafios toda semana, que bombava. Foi legal, me lembro do primeiro desafio que teve da Arroba Desafio. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer o desafio. que era tirar foto do chefe, se não me engano, de costas. Ah, eu participei dessa daí também. O desafio, inclusive, é responsável por dar uma movimentada bacana na rede aí, Edu. Sim, tipo, cara. Tipo, lança um desafio, que... muita gente. Tem muita gente que participa na rede hoje em dia só fazendo os desafios. Tem também aí a Persona Injustiçados, que é pra galera marcar aí as jogatinas de Injustice e tal, que a gente ficou o ano passado, um ano retrasado, a gente ficou praticamente um ano inteirinho jogando, toda semana fielmente, agora a galera deu uma paradinha e tal, mas a Persona ainda tá lá, ainda vamos nos reunir novamente. Tem a já citada Canal 3, que eu e o Neilson fazemos parte aí. 03. Gente... É, Canal 03, perdão, porque a gente sempre fala Canal 3. A Canal 03 sempre fala aí, né, as nostalgias do mundo dos games. E a Persona Machine Cast. Que, ó, oh, velho, a persona nossa do Machine Cast. Estamos na Alva. Por que será? Caraca. São aí as 10 personas que eu tenho, cara. Ok, Spider. Eu não tenho persona nenhuma, cara. O meu é simples. Olha só, olha só. Zero personas. É isso aí. Eu também não tenho, não. Ticiana também não tem. Não persona... tenho, eu não consigo administrar meu perfil, vou administrar justo. A pessoa. Eu tô na mesma situação, minha querida. Persona pessoal não tenho, não. Fui convidado pra uma, né, cara? Não, pois é, mas é isso aí. Fala aí, Nils. Não tenho, só do canal 03 mesmo. Só participa da canal 03. Sim. Legal. Zupão. Bom, eu tô na Platinadores, né, o do... Acho que o Du citou aí, se eu não me engano. Ele tem tanta persona, véio, que até esqueci, cara. Ele citou sim. Ah, Platinadores, eu tenho a Lego Games junto com o Victor Lemes. Olha aí, Lego posta Games. Os conteúdos lá sobre jogos do Lego. Eu gostaria de participar, cara, eu jogo muito Lego. Cara, vou mandar o um convite lá, você é um cara bacana. Ó, olha só. Vou mandar o um convite lá. Love you... the air. Não, vou. Eu sou competitivo também, eu tenho minha namorada. Você viu minha namorada, Tiziana, então... Eu não vi nada, prove. Eu vi, brincadeira, gente. O menino é bem caçadinho ali. E ele é bonito, Tiziana? Rapaz, não sei. Acho que o Edu seria a pessoa mais indicada nesse grupo pra falar isso, mas eu não tô essa pequena, não. Carai, eu não tô falando do Supão, tô falando da outra pessoa. Eu também não vou falar nada, não, porque eu sou uma pessoa comprometida. Olha a treta. É, o Timbu amanhã é o isqueirinho do Alvanista. Bota aí essa frase de acender. Essa frase é frase de lápida. A Timbu, o maior isqueirinho do Alvanista. Frase de camiseta também, cara. Já temos duas. Amanhã já vai ter. Wilson Lopes RPG. Amanhã vai ter. Carai. Tira isso da boca, né? Segue, isso. Segue. Tá pegando na boca, segue o programa inteiro. Tá doido. E aí, inspirada na persona Injustiçados aí do Edu, eu criei uma lá chamada PS Underline All Stars pra, pra nossa, galera. Muito inspirado, o nome, inclusive. Não, cara, eu vou te falar o porquê. Pô, véio, eu vou seguir essa persona sua aí agora. Olha a ideia da persona era juntar a galera que quisesse jogar aquele jogo All Star Battle Royale do PlayStation, cara. Que bosta, né? É que o nome do jogo é muito ruim, cara, de você criar um apelidinho ali e que o seja. O jogo também é ruim. O que foi? O jogo também é ruim. Então, cara, uma cópia deslavada do Smash Brothers. Sim, é uma cópia deslavada do Smash Bros, cara. É uma cópia deslavada. Eu só jogo porque veio no meu no pacote que eu comprei lá do Vita. E, cara, chegou pra mim e tem que platinar, né, cara? Tá no sangue. Então. Tá bom. Zerar Battletoads ninguém consegue, né? Eu já consegui. Não, Neilson, você zerou 8 vezes Battletoads, né? Tem platina? Tem troféu? Tem platina? Quem assim? Me dera? Quem me. Se, nem se tivesse, zerava. Tava usando save state em Shinobi, velho. Do arcade? Ele tava usando save state no Super Shinobi de Mega Drive. Eu postei uns check-ins lá, sim, porque tem um troféu lá pra você, acho que zerar sem morrer, no hard, um treco assim, não lembro. E eu usei save state, lógico, cara. A conquista que você ganhou melhor foi, sou penoso e vou usar save state. Segue o pão. O choro é livre, meu amigo. O choro é livre, cara. Eu zerei no Mega Drive e, na moral, sem save state. Toma aí, cara. Eu também zerei essa porra no Mega Drive, cara. Eu também zerei essa porra no Mega Drive. Não, não é diferente. Mais uma camiseta aí, ó. Pikachu das Galáxias. Pikachu das Galáxias foi foda. Não, são só essas três aí. Beleza. Mais alguém? Faltou alguém ou só eu? Só você. Então tá, eu participo de. Eu tenho, né, 5 personas pessoais aí, né? A maioria o pessoal já conhece. A primeira é o MachineCast, obviamente, né? A segunda é o 7 Days. Uma outra que eu tenho aí, que foi a primeira que eu criei, né? Que Arcade Games, né? Postava só coisas referentes a arcades. A mais famosa minha aí, que é a Casal Gamers S2, né? Lembro essa persona é tua, não sabia. É, eu também não sabia. Essa persona aí é a delícia, cara. E a minha, talvez a mais polêmica aí, que o pessoal gosta bastante, inclusive até tive várias discussões legais aí com alguns colegas aí do Alvanista, é a persona caixista. Eu sabia que era dele, ele falou. Ele revelou. E a filha da puta mesmo. Esse corno, velho. É um corno. Ai, olha aí, já ganhei dois seguidores na Casal Games S2 e caixistas aí da Tiziane aí. É, eu acabei de seguir aqui. Eu não sou menina, eu tenho Xbox mesmo, vou curtir a porra. E é muito divertido, cara, tu conversar com os sonistas com a persona caixista. E o pessoal acha que eu sou fanboy mesmo e coisa e tal. Nilson, né, Nilson? Pela minha conversa, tu até acha que eu sou, né, Nilson? Não, é... Você negou igual o Judas, seu viado. E eu converso, convenço os caras que eu sou fanboy, assim, no último grau, né? A tua licença patrão, isso, exatamente. Porque até eu comprar o Xbox 360, eu sempre tive PlayStation. Então, só troquei a geração, cara. Só troquei de caralho, não tem nada a ver. O cara do Play 1 já foi jogar 360. Do Play 1, Play 2. Eu tive Play 1 e tive Play 2 muito tempo, vários jogos. E aí depois fui pro 360 e tô aí. Provavelmente vou pro Sony também. Mas... eu não tenho essa de caixista, sonista e pesista, né? O negócio é jogar. O negócio é jogar e... Tanto que eu jogo... Dane-se, né? Tanto que eu jogo no PC também. E é isso aí. Jogo no PSP e tanto faz. Ah, meu sonho era ter todos os consoles. Desde o Nintendinho, né? Até... Quem não? Quem o não? Último, todos eles. Quem não? Tempo pra jogar, sonho, né? Meu sonho é ter um PC igual do Nils. Muito obrigado. É o PC drone do Neilson. Muito obrigado. Não, a internet do Neilson tem umas 6 vezes ou 7 melhor. Então, obrigado. E eu acho que daqui eu acho que eu tenho o que tem mais consoles, eu acho que sou eu, cara. Ah, tá bom. Isso, Neilson. Eu não vou listar aqui as coisas que eu tenho mais do que tu, porque senão vai ficar chato. Então... Eu tenho 6 ou 7 consoles. O Spider tem um. Eu tenho 6. O Spider tem umas 6 ou 7 dúzias de carimbo no passaporte que tu nunca vai ter. Contando com isso aí é verdade. Pô. Nem isso. Console de mesa ou conta o portátil também? Não, só console de mesa. É, eu tinha 4, vendi 2. Aí agora eu só fiquei com 2. Porque... É, portátil eu tinha só o PS, eu tinha um PSP e um DS, mas eu vendi. Aí eu tenho o DS. Pagar a internet. Eu tenho só o 3DS. Eu tô com 7 consoles mais o PSP. Ô Edu, quer trocar? Eu te mando o PSP, tu manda o 3DS por um tempo aí. Uai, mando, cara. Quero jogar depois, Pokémon. Nunca joguei depois Pokémon. Depois a gente troca os endereços aí que eu te mando ele. Nunca joguei Pokémon. Eu já tenho teu endereço. Esqueceu? Cara, eu não tenho seu anotado aqui mais ainda não. Ainda bem. Já perdi. Ainda bem. Então, pessoal, vamos aí para as considerações, né, finais do Alvanista. E pra mim, espero aí que o Alvanista tenha uma longa vida ainda pela frente, que todos os problemas sejam resolvidos e que a gente possa desfrutar aí e possa conhecer muito, muito mais pessoas e agradecer pelo Alvanista existir e a gente ter podido se conhecer, ok? Primeiro, nosso querido amigo Eduardo. Eduardo? Cri, cri, cri, cri, cri. Tá no mudo, Eduardo. Tá no mudo. Tá no mute. Alô, alô, alô, alô. Aí, alô, agora sim. Agora sim. Eu bati o pé no cabo aqui, ele soltou. Você estava falando aí que o headset ficou mudo. Considerações finais. Tuas. Ah, cara, eu acho que quem não conhece a Alvanista deve conhecer, deve ir lá fazer parte, comentar, agir com a galera, interagir, fazer parte dessa família que tem muita galera, muita gente boa. Se você já conhece, já faz parte, adiciona a gente lá, interage com a gente, segue a gente lá dentro também, estamos trazendo sempre muito conteúdo lá. E tudo que a gente comentou aí, eu reforço, né? Ficam as críticas e ficam os elogios. Ok, ok. Spider! Cara, eu tô com você aí, Tim Blue. Obrigado por tudo no Alvanista aí, bacana que a rede existe. E, pô, acho que no que precisar da gente aí, né, como a gente já mencionou, pra colaborar, pra contribuir com conteúdo e com ideias, estamos aí, né, cara, a gente quer ver as coisas melhorarem, né, não quer piorar, então vamos tentar colaborar da melhor maneira possível. É isso aí, cara. Ticiana, baianeta do MachineCast, diga. Então, eu também queria agradecer, né, a existência do Alvanista. Se não fosse Alvanista, eu acho que eu não saberia nem um terço sobre games que eu sei hoje, assim. Muito do que eu sei eu devo às pessoas que conversam comigo e postam conteúdo e movimentam a rede, né? E o que precisar de mim aí também, estou à disposição para ajudar, seja em geração de conteúdo, como em web design, que é a minha profissão, ou marketing também, que como eu sou formado em publicidade, qualquer coisa que precisar, eu tô aí, velho. Beleza, vou te passar o login e a senha do usuário aí do MachineCast pra gente. Que tá precisando. É, esse daí vai ser meu primeiro passo. Olha aí. Zupão! Bom, eu acho que a rede tem muito potencial, ela tem um espaço bom, conquistou uma galera... Tem potencial para crescer mais, é muito bacana. Não acho que ela deve morrer, acho que deve continuar. A galera, cara, tem que ter menos haterismo e trocar mais ideias, cara. Argumentação. Acho que o pessoal tem que dar sua opinião, concorda ou não, mas comenta, cara, por que você concorda, por que não. Não chegar e falar um monte de merda sem sentido. Isso aí, cara, não serve pra porra nenhuma. Bem-vindo ao meu mundo, YouTube é assim, lá. Cara, eu imagino que você sofra com isso lá, cara. Foda. E é isso, cara, assim, muita gente posta suas ideias, seus projetos lá, cara, eu acho legal quando a pessoa faz isso e os outros vão lá e opinam sobre aquilo, cara, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, é um tipo de coisa que incentiva aquela pessoa a continuar, a seguir com aquele projeto, ou não, seu negócio tá muito ruim, entendeu? Assim nasceu um monte de coisa, assim nasceu o MachineCast, eu virei fã e agora tô participando, então é um negócio legal, cara. E um último recado, Vitão, Victor Lemes, Impugnats, arranca aquele projeto da gaveta, cara. O lance de curso de inglês, de ensinar a galera inglês com foco em game, cara. Isso aí tem futuro, cara. Escuta o que eu tô te falando. Ah, mas todo mundo sabe inglês, cara. Aqui no Machine Games, por exemplo, todo mundo sabe bem inglês. Sim, claro. Obviamente, né? Sim. Sei. Tá certo. Conhece. Caralho. Neilson. Cara, eu não tenho muito o que falar, vocês já falaram quase tudo, pô. Ah, é uma, cara, uma rede satisfatoriamente que todo mundo gosta. A gente, se não fosse ela, a gente não estaria aqui, né, cara? Primeiramente, a gente não estaria aqui fazendo esse podcast aqui. E é isso aí, cara. Tomara que fique aí mais uns 10 anos aí pra nós zoar aí. Certo, então, gente. Muito obrigado aí ao pessoal que nos ouviu essa noite. Espero que muitas pessoas do Alvanista hoje tenham conhecido o nosso podcast e que os que foram mencionados aí, muito obrigado. E os que não foram, nos desculpem, né? Porque é muita gente, certo? Então, terminado todos os pontos, todas as considerações, vamos partir para as despedidas, né? Nesse cast tão longo aí, né? Que a gente até esqueceu de terminar. Então, vamos lá. Zupão, muito obrigado, Zupão. Cara, eu que agradeço, eu queria muito gravar esse cast, a gente só tem a agradecer ao Alvanista, né, pelas amizades que surgiram lá, pelo projeto do Machine e tal, e espero que a galera ouça o cast, opine, dê suas considerações, fala como conheceu nos comentários lá, isso é legal a gente saber também, né, cara. E é isso aí, cara, vamos nessa, eu só tô com dó de você, Timu, que você vai ter que, na edição desse cast aqui, do post, cara, ter que reunir tudo que a galera falou, que tu tá fudido, cara, tô com dó de você, velho. É, o problema é que tu não sabe que esse tipo de coisa eu, né, direciono aos novatos. Tiziana foi a última da lista. aos novatos, eu falei, aos novatos, isso é muito trabalho pra um só, precisa de dois. Certo, então, Zubão, muito obrigado. Ricardo Spider! Pô, bacana, acho que foi um cast ousado, antes de mais nada. Foi bacana, porque a gente conseguiu abordar aí todas as perspectivas, ou pelo menos a maioria delas. Então, pô, espero que esse cast, além de tudo, não sirva só pra discussão, mas também pra gerar mais ideias ainda pelo bem da rede aí. E pra aumentar nossa popularidade, obviamente, né? Então, é isso aí. Abraço, galera. Certo. Baianeta! Bom, gente, eu só vou deixar aí a frase da minha religião, o tretaísmo, né? A treta que habita em mim, saúda a treta que habita em você. Qual é o deus? Qual é o deus que tu segue? É o deus do tretaísmo, cara. É um bode com chifre, é da hora. Eu pensei que era mais de 9 mil a zoeira, pô. Mas é isso, obrigado aí, valeu. Eu até não quis causar muito, mas fica a dica aí para o pessoal. Perdeu a chance. Então perdi a chance. Não, eu tô tentando ser um ser evoluído. Tá, tô bom. Tentando passar pro deboísmo. Mas, fica a dica aí, gente, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Certo. Eduardo! Valeu demais, galera, foi muito bom aí estar relembrando aí as coisas bacanas da rede, a gente conversar um pouquinho sobre esse lugar que nos apresentou uns aos outros e fez com que nos uníssemos e crescêssemos cada vez mais. Quem não conhece a gente lá dentro ainda, tá na descrição aí os nossos nicks lá na Alvanista, então siga a gente lá, acompanhe o nosso trabalho lá dentro. E é isso aí, galera, forte abraço, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. E vamos, que a fila anda, o tempo urge, a Sapucaí é grande. Caraca. Eita, ó, porra. Caraca. Eduardo. Olha aí. Eduardo deixou a deixa pra mim retribuir aí ao Vitor Lemes aí. Eduardo não fez o jabá aí da Level, então eu vou fazer. Pra quem não segue aí a Level lá no Alvanista, né, @level com dois L's, tem o canal também no YouTube Level, né, onde a gente assiste lá o Level Live, né, já tá no episódio 15, né, Eduardo? Justamente. Olha aí, então, recentemente saiu um episódio, inclusive, se eu não me engano, é o 15, sobre o Alvanista, então se alguém quiser conversar, ver mais algum papo sobre o Alvanista, aí só ir lá no YouTube, né, Eduardo? Exatamente. E tem cara. O site também da Level, www.level.com.br, Level com dois L's, e é isso aí, Vitor, beijo. Neilson. Gaúcho mandando beijo pra todo mundo, cara, olha aí. Cara, eu sou uma pessoa carinhosa, isso não quer dizer absolutamente nada. Goodbye, my friend. Na Bahia, isso é outro nome, viu? I love Toma. You. Eita ferro. Tá bom. Neilson. Eu. O Chapolin Colorado. Tchau. Ok, ok. Não contavam com sua astúcia. Certo, pessoal, estamos terminando mais uma viagem no tempo. Fica aí, né, a saudade, nosso querido amigo Felipe Zuc, que mais uma vez não pôde comparecer, né, mas quem sabe no futuro. Certo, gente, muito obrigado. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E eu acho que dessa vez não vai ter off-topic. Será? O que, que vocês acham? Será? Ceará? Ceará? Então tá, gente, tchau, até mais. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala, pessoal. Bom, a leitura de e-mails vai ficar num link no post para você ouvir direto no SoundCloud, ok? Como esse cast ficou muito grande, então não queremos deixar o arquivo muito pesado. Fiquem agora com Off Topic. Off Topic. Só um pouquinho, vamos ver ali o Alexandre. Eu convido ele, mas ele não entra. Aí ele falou aí, que entrou. Que a internet dele cagou aí, deu bosta. Deu eu, Alexandre. Oi, tô aqui. Ah, finalmente. Essa porra do caralho vai tomar no cu, net, filha da puta do caralho. Vai se fuder essa merda, mano. Tá que pariu, velho. Isso, desabafa. Cara, que raiva aí, velho. Troque pra Vivo que vai ficar tudo certo. Tomar no cu. Pode cair qualquer hora, véio, mas na hora essa... que precisa, velho. E fuder. Essa internet do Ben 10? Porra. Falou o cara que trocou a internet da Xuxa pela da Mônica. Na verdade, né, o Neilson agora tem pra internet da Zelda, né? A internet dele é The Link. Cheia de Link. É a Link to, Link to the Past. É isso aí. Que maldição, velho. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.